Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eis Fábio Costa, sou Mr. Mickey. Novamente numa mesa predestinada. Hoje a gente vai mandar aí. Hoje a gente tem um jogo do Dungeon Tour Limited, um cenário de fantasia medieval com um tanto de trapaça, que foi lançado aí pelo David Ory, o mesmo cara que nos deu recentemente Uranium Chef e nos deu também o Masters of Untar. A ideia desse é pra vocês, hoje a gente tá com o pessoal que é da comunidade do Fate no WhatsApp. Se apresenta aí, pessoal. Bom, eu sou o Eduardo, jogador de RPG Fate, principalmente terror e ficção científica, e bom, vou me aventurar na dungeon agora. E eu sou o Max, você pode me chamar de Meandro ou Senhor Pixelado. Também sou mestre de Fate, mas voltado pro Fate cômico, assim por dizer. E vamos explorar essa dungeon e tentar enganar os mauricinhos aí. Beleza. Então, pessoal, vamos, antes de mais nada, começar aí dizendo um pouco sobre o cenário. O Dungeon Tour Limited, ele é basicamente um cenário de fantasia medieval, onde a ideia é a seguinte: os personagens, no caso, cada um, tanto o Eduardo quanto o Marcos, vai pegar dois personagens, devido a ser só dois jogadores. Eles são ex-aventureiros, que estão de saco cheio de entrar em masmorras fétidas e arriscar sua pele, e se aposentaram e tal, mas estão meio curto de grana no recente momento. E o que acontece é que eles descobriram que, por vários motivos, entre os nobres desse reino fantástico, virou um esporte popular entrar em masmorras. Todo mundo tá entrando em masmorra por algum motivo obscuro. E aquela história, normalmente, esses nobres mauricinhos não aguentariam nem 5 segundos numa masmorra de verdade. Mas eles são cheios da grana. E, bem, é aquela história. A ideia aqui vai ser criar uma masmorra com perigos de masmorra, mas tudo devidamente controlado, de modo que eles consigam passar o rodo, vamos dizer assim, nas pessoas, e fazer elas acreditarem que tiveram uma aventura de verdade. Então vai ser basicamente isso que a gente vai ter na aventura de hoje. No caso, como eu disse anteriormente, são dois personagens, cada um. O Eduardo vai jogar com o Carvajal e com o Fezair, e o Max vai jogar com o Samir e o tio. Vocês querem fazer a apresentação dos personagens ou vamos direto pro assunto? Eu acho que vale a pena, pelo menos pra essa questão do aspecto, dificuldade, aquela... Tá, vocês que sabem. Começa aí, Eduardo, eu começo aqui. Pode começar aí, Max. Bem, primeiro personagem é Samir, o trapaceiro. Ele é um bardo meio-elfo, esse é o high concept dele. A dificuldade, ele é cheio de si, como todo bom bardo. E os aspectos extras que eu achei genial, que ele é espalhafatoso em excesso, e ele tem uma bolsa cheia de fantasias e máscara, tá? E o segundo é o Tio, que é o Senhor das Feras, que ele é um meio dragão domador de feras. Esse conceito eu achei genial também. A dificuldade dele é que ele é deslocado na cidade, e o aspecto dele é a pele elegante sobre o corpo, e ele gosta de lidar com criaturas consideradas más. Pra constar, gente, nesse cenário, existe toda aquela classe de coisas que a gente vê em qualquer cenário de fantasia medieval. Elfo, gnomo, meio dragão, tudo isso. Tudo isso acontece no cenário pra que você possa... nesse cenário onde todos esses povos vivem. E em alguns casos não é incomum até ocasionalmente orcs ou, entre aspas, criaturas malignas atuarem como mercenários e coisas do gênero. Você agora, Eduardo. Sim, o meu primeiro personagem é o Carvajal, o patrulheiro. O conceito dele é mateiro. A dificuldade dele é que ele tá na pindaíba, ou seja, sem grana. Tem como aspecto ser quietão, como um bom mateiro que é. E o outro aspecto, ele nunca se tem corda demais. Ou ele nunca tem corda, ou ele sempre tá com muita corda. É aquela história, ele acha que sempre tudo se resolve com corda, vamos dizer assim. Sim. O segundo... Oi? Não, pode continuar. Sim. O segundo personagem é o Fezair, o ilusionista. Ele é um elfo ilusionista. A dificuldade dele é que ele tá sempre elegante e limpo, o que é uma boa dificuldade. O aspecto dele é que ele, os aspectos dele, que ele gosta de melhorar as coisas, entre aspas, melhorar. E o outro aspecto é que ele é pouco tradicionalista, ao menos para um elfo. Ou seja, pode ser um grande. Estar nas tradições dos elfos. Um grande exemplo. Dito isso, deixa eu fazer uma última coisa aqui, que eu preciso dar uma última organizada numa coisinha aqui, só pra ficar mais fácil pro meu lado. Peraí, deixa eu ver quem tá com o que aqui pra gente ficar. Ah, eu fiz aí com o Carvajal. Tá certo, fiz aí Carvajal. Ah, é melhor eu subir o Sam. Não, é porque eu tô fazendo uma organização de fichas aqui, porque senão eu ia ficar me matando. Beleza. Lembrando que, como tudo que a gente divulga quando a gente faz isso, a gente vai estar com essas fichas depois disponíveis para todo mundo dar uma olhadinha. Uma coisa importante, todos vocês têm esse amigo auditivo. O que que acontece? Imagina como se fosse um walkie-talkie mágico. É basicamente isso que é o amigo auditivo. Eles têm um aspecto chamado, sempre funcionando, exceto quando não funcionando. Uhum. Entendeu? Bom, vamos lá. Bom, a gente explicou o conceito do cenário, né? Vocês são ex-aventureiros, vocês se conhecem, daí por vários motivos, né? Vocês podem ter já se pegado antes de pau, mas não é só que vocês se conhecem, vocês conhecem gente pra caramba. Vocês já enfrentaram muita gente, já lutaram ao lado de muita gente, já lutaram contra muita gente. O tanto desses seus inimigos sobreviveram e saíram dessa roubada. O que acontece é que vocês se conhecem aí de outros carnavais. Vocês receberam contato de um druida que vocês conhecem, o nome dele é Sarek. Ele pediu pra vocês encontrarem ele fora das muralhas da cidade, onde vocês estão, os quatro, né? Samir, Fezair, Carvajal e Chou, pra conversar um pouco. Ele disse que precisa da ajuda de vocês. O que vocês vão fazer? Vamos seguir atrás do druida. Vocês vão atrás do druida? Ok. Ele chega pra vocês na beirada. Vocês passam as muralhas da cidade, se aproximam do bosque. Vocês encontram ele. Ele é aquela conceito básico de bardo, né? De bardo, não, de druida. Com cajado e tal. Ele senta numa pedra próxima da onde dos limites do bosque e fala: bem, vocês dois sabem que a gente já se aventurou muito e depois de muito tempo assumi minha posição enquanto druida, da região. Vocês devem saber que todos os anos nós fazemos um ritual de fertilidade durante o equinócio da primavera, onde a gente coloca dois amantes, dois jovens que se amam em lados opostos de um bosque. E eles têm como objetivo chegar por suas próprias forças até o centro desse bosque, antes que o sol se ponha. Caso eles sejam bem-sucedidos, isso é um sinal de que eles terão. Que nós teremos grandes colheitas e será uma época de fartura. Quando a gente faz isso com jovens plebeus, até que as pessoas não se incomodam. Mas justo esse ano, o sorteio. A loteria que fizemos para obter os nomes a participarem, os dois jovens que irão participar desse ritual, acabou calhando de oferecer o filho do Lord Marcer e de Lady Anders, que são dois dos principais nobres da região. E vocês sabem como são esses dois, né? Com essa coisa de não queremos que nossos filhinhos sejam mortos. Sabe, ninguém morreu nesse ritual antes, mas vocês sabem que esse tipo de coisa pode acontecer. E ainda mais, se pra, já é um ritual difícil de ser cumprido por jovens que têm atividade cotidiana e, portanto, têm força, como jovens, o filho do fazendeiro ou a filha da tintureira. Imagina para dois garotos que nunca fizeram nada de bom na vida. O problema é que eu não posso. Esse ritual não pode passar em branco. Porque se isso ocorrer, os deuses e as divindades podem ficar muito aborrecidas. Sabe como isso funciona, né? E eu fiquei sabendo recentemente que alguns aventureiros andaram com a ideia de construir masmorras falsas. Aí eu pensei, né? de repente vocês quatro, a gente já se conhece, ainda mais Carvajal, que é um exímio caçador, Tio, que é um poderoso domador de feras, Fezair, que é um ilusionista como poucos, e você, meu caro amigo Samir, que sempre foi tão apto em coisas que envolviam trapaças, vocês poderiam me dar uma força nesse quesito. Eu juro pra vocês que se fosse uma situação que não envolvesse os nobres, eu basicamente seguiria o plano como sempre foi, mas você sabe como são esses nobres. E, bem, obviamente vocês terão um pagamento, né, se tudo correr como deve. Só que é o seguinte, esse ritual, ele tem uma série de características específicas que precisam ser feitas. Vocês vão querer conversar sobre isso? O que vocês querem fazer? Alguma pergunta pro Sarek? Era exatamente isso que eu ia perguntar. Quais são os detalhes desse ritual? Ele tem que ser em homenagem aos povos da floresta. Então tem que ter criaturas que vivem na floresta, de todos os tipos, assim, animais, fadas, elfos. Vocês sabem como funciona a coisa. Não pode, em absoluto, evitem criaturas abomináveis. Nesse momento, o Tio meio que dá uma contração no rosto. Tá. Você quer né, ter um ponto de destino? O que você quer fazer? Só roleplay mesmo. Não precisa fazer nada mecânico. Não vai nada mecânico? Tá bom. Ele chega assim, bom. Opa, pode falar. Não vou começar a fazer minha pilhazinha de pontos de destino aqui. Ele até olha, tio, não se preocupe, talvez você possa colocar algumas criaturas, aí você vê que ele faz aquelas aspas voadoras, malignas pra eles terem a chance de enfrentar. Tio, você sabe muito bem que o Sarek é um cara neutro, né, então é aquele velho lance, o cara tá, tipo, esse lance de bem ou mal não é muito com ele. Assim. Talvez vocês devam conversar também com a família. Com os dois. Com o Lorde Marcos e Lady Alexandria. Que foram os que foram sorteados para fazer esse ritual. Eu vou dar o endereço para onde vocês podem encontrar os dois ao mesmo tempo. É na capela de Krim. Na capela de Sim, o deus da paz. Vocês vão procurar ele, vão querer conversar mais um pouco com o Sarek, vão querer fazer uma... De repente ver se tem mais alguma coisa de dinheiro e tal. Eu viro pro Sarek e pergunto se é como Samir, se a única questão do ritual é isso das criaturas da floresta, se não tem nenhum outro detalhe que a gente precisa saber de antemão. Não, é... Basicamente é isso. A questão é muito mais sobre eles conseguirem chegar até o meio sem se perderem ou sem serem seduzidos por criaturas ou qualquer coisa que valha. Tá assim, pra vocês tá parecendo uma coisinha assim muito, muito básica. É, sabe? Muito simples, é exatamente esse o que você o Samir tá pensando, né? Ele tá achando que pode ter alguma coisa no meio aí. Tá. O Carvalho pergunta, mas a gente não pode dar um susto neles antes da dungeon, do ritual? Claro, prepará-los. O ritual na verdade pode. Na realidade, o que eu posso dizer pra vocês é que dentro do bosque, os inimigos podem atacá-los normalmente. Por exemplo, se tiver um grifo, pode atacar, Eu só tô pedindo pra que vocês evitem coisas que matem esses dois moleques, porque senão é o meu que tá na reta. As famílias não foram contra mandar os dois pra esse ritual, mas, bom, vocês sabem como são esses nobres, é tipo, eles tratam a gente como se fosse lixo. Sobre as criaturas da floresta, o Carvalho responde, sobre as criaturas da floresta, pode deixar comigo, conheço as minhas. O trio também fala, se precisar ser invocado, pode contar comigo. Tá. E acho que Fezair e Samir podem contribuir um pouco com alguns truques mágicos, algumas coisas ilusórias e tal. Sim. Beleza. Fezair fala, isso você pode deixar comigo. Tá. Vocês vão conversar com as famílias? Agora é o narrador falando. Vocês vão perguntar, querer tirar mais dúvida com o Sarek, conversar com as famílias, com os dois e tal. O... Assim. Opa, vamos lá. O Samir, ele começa. Acho que ele tem uma violinha, né? De bardo. Ele começa a tocar uma modinha e pergunta. É, a grande, última grande pergunta que eu tenho é: eles dois se amam ou é um casamento arranjado? Até onde eu sei, eles se amam. Mas você sabe que existe todo o lance de política no meio. A gente quer justa. Isso é uma grande coisa que pode ser importante nesse ritual. Por isso que. Porque na prática, o ritual sendo. Os dois chegando no meio, pouco importa se é um casamento arranjado ou não. Já houve no passado retrospecto de situações em que isso ocorreu e isso não afetou em nada o ritual. Desde que os dois cheguem ao fim. Sim, mas você sabe que uma pessoa apaixonada é capaz de ir muito mais além do que uma pessoa que está lá apenas cumprindo uma obrigação formal. Tá. Você quer. Tudo bem. Eu acho que sim, né? Mas. Faz um. Vamos fazer o seguinte: faz um teste pelo Samir, pelo Samir de criar vantagem. Pra ver se de repente já não rola um aspecto nessa brincadeira. Já entra um aspecto em jogo. Qual abordagem? Me dá um minuto até pra. Pode ser por esperta, né? Porque você tá querendo lembrar se o. A situação. Porque assim, essa lenda não é totalmente desconhecida de todos, inclusive de vocês dois. É de vocês quatro. É, esse ritual. Como disse, é um ritual anual. Então, o conhecimento sobre ele é bem comum. Faz um teste razoável pra ver isso. Vai. Deixa eu ver pra. Assim. Você já rolou? Não, vou rolar agora. Tá, rola pra mim, parece. Total. Olha só, você teve a dificuldade é razoável. Você quer utilizar ponto de destino, pedir sucesso a custo, alguma coisa, ou quer aceitar que falhou? Vamos fazer um sucesso a custo aí. Sucesso a custo? Tá, beleza. Eu vou então, o sucesso a custo, eu vou segurar a consequência, né, desse sucesso a custo. Lógico. Comigo, beleza. E eu vou dar pra. E é o seguinte, você sabe que amor vence tudo. Você tem essa coisa vinda das baladas e tudo mais. E isso parece ser uma realidade também nesse ritual. Eu tô dando pra você isso, esse aspecto, como um aspecto gratuito. Ele tá fora da. Ele vai. Por quê? É pra você como invocação gratuita. Tá. Considerando o sucesso a custo. E o custo eu tô segurando. Tudo bem. Beleza? Tudo bem. Ok. Alguém, Carvajal, alguém mais quer fazer alguma pergunta hoje? Não, acho que é isso. Tá, vocês vão conversar com os pais ou com os amantes e tal? É, vão conversar com os pais. E o Samir vai querer conversar com os amantes. Tá, então, só uma coisa. Nesse caso, vai todo mundo, tipo, ou só vai, tipo, Carvajal conversar com o Samir conversar com os outros. Tipo, não vai ter o Fezair e nem o tio na cena. E o tio vai dar uma olhada no bosque enquanto isso pra ter uma ideia do que pode ter lá dentro. Tá. Ah, tá. Entendi. Vocês vão se dividir. Isso. Tá. Então eu vou fazer o seguinte. O tio vai ser uma resolução que a gente vai ter que fazer pro início do processo de criação da dungeon. A gente tá começando ainda, digamos assim, determinando o que vai ser necessário. Entendeu? Certo. Vocês vão descobrir o que pode, o que não pode, o que precisa, o que não precisa, o que dá pra usar, o que não dá pra usar. Beleza? Entenderam a ideia? Então acho melhor o Carvajal ir com o tio buscar no bosque algumas coisas. Fazer um mapeamento inicial. Fazer o mapeamento, o Carvajal vai com o tio. Então sobrou o Fezair e o Samir. Isso. Uhum. É isso? Fezair vai conversar com os pais. E o Samir com os noivos. Tá, você sabe, Samir, que esse ritual funciona assim. Depois que os noivos são escolhidos, eles são separados. Assim, são colocados em duas salas separadas, não, normalmente em algum local específico. O que é normal é ser no templo do Deus da Paz, que é o Zif. Zif, o Deus da Paz. O que acontece é que você vai conversar com eles. Você quer saber o quê? Você quer descobrir alguma coisa? Diz o que você quer descobrir, que informação que você quer obter dos noivos. Eu quero saber o quão dispostos ele... Eu quero saber o que eles consideram pra ele esse ritual. Se é uma honra, é uma obrigação, eles são indiferentes. Tá legal. E até que ponto eles estão dispostos a se arriscar pelo parceiro, tá? Seria legal. Seria um criar vantagem aí também pra cima deles. Tá. É basicamente tudo que você tá fazendo, uma ação de criar vantagem. Tudo bem, você vai chegar... Como é que No caso foi o Samir, né? Como é que o Samir vai conversar com eles? Você tem que pensar que o Samir, ele é um bardo meio elfo. Ele é bem espalhafatoso e tal. Você quer fazer isso como? Assim, ele vai chegar jogando uma ideia, dizendo que ele ouviu falar do ritual, ouviu falar dos amantes, e ele tá decidido a fazer uma balada pra apresentar pra cidade no final do ritual sobre os dois. Sobre tão... interessante. Tá. Vamos lá. Vamos lá então, faz o teste, eu vou considerar que você pode fazer pelo teu estiloso. Beleza. E tem o seguinte, você vai poder utilizar meu novo melhor amigo, que é a tua façanha. Eu tô pensando se eu queimo ela agora ou não. Não, isso é uma vez por dia, isso é um dia, aí vai ter, depois tem uma contagem de dias pra vocês montarem a dungeon. Tá. Por isso que algumas façanhas tem uma vez por dia. E uma vez por sessão. Entendeu? Então vai ser uma rolagem única pros dois, né? Eu vou considerar uma rolagem única pros dois. Ah, beleza. Então vamos aí com o aspecto. Seria então mais 5. Tá. Rola. Vamos ver o que você consegue. Nossa, Canal, pera aí. Não. Ponto de destino pra rerolar isso. Me explica. Vamos lá. Ponto de destino pra fazer rerolagem. Você queima um ponto de destino. Não, eu sei, mas que aspecto você vai utilizar pra justificar isso? Cheio de si, vou usar a minha dificuldade. Ele é confiante que ele vai conseguir fazer isso, vai conseguir fazer a balada. E essa vai ser uma balada que vai abrir portas pra ele, inclusive em outras cidades. Tá bom. Tudo bem, eu tô aceitando. Você quer pra mais 2 ou você quer pra rerolagem? Não, vamos rerolar. Tá, tudo bem. Vai pra rerolagem então. Sei que você pediu pra rerolagem. Mais 4. Ok, aí beleza. É um resultado um pouquinho mais aceitável. Olha só, eu vou fazer o seguinte. Você conversou com eles e você descobriu que eles estão realmente apaixonados. Mas assim, não é... Pros pais, eles estão dando a entender. Ah, é só parte da coisa e tal. Porque eles sabem que as famílias não se bicam. Tá. Sabe? As famílias estão tipo, vamos deixar junto porque é um ritual. Mas... Tem a questão de poder e tal, mas não tem. Eles não. As famílias originalmente não se bicam. Certo. Mas eles são noivos, você... eles são um casal, eles têm estão tendendo pra se tornar um casal mesmo. Tá. Você conseguiu encontrar um aspecto que eles chamam de aspecto. Aspecto oculto, que é tipo uma habilidade ou alguma coisa que eles têm de especial. Você tem que pensar que. Entre aspas, eles são dois mauricinhos. Você vê assim, são muito bonitinhos, aquela coisa meio Disney, sabe? Sabe? Certo. Aquela coisa toda fofinha e tal, mas assim, eles deixaram claro que não, eles não vão admitir que mexam um com a cara metade do outro. Tô colocando aqui, isso é um aspecto oculto que você pode usar. Você sabe que os dois têm esse aspecto oculto, vamos dizer assim. Tá. É uma habilidade cada um. Tudo, né? Dá pra manter dentro de um aspecto on. Você criar um aspecto novo. Fica a sua escolha, Fábio. Eu vou deixar. É que assim, você tem que lembrar que às vezes tem muito. Quando você não manda isso tudo. Ok. Eu vou te fazer um favor também e abrir assim, te dar 2 aspectos sem invocação gratuita. Tá. Que é o seguinte: você descobriu que a menina, a Lady Ardance, ela canta igual uma princesa. Por que isso é importante? Só que, digamos assim, é uma habilidade que você pode, ok. Você tá pensando, ok, se essa mina canta tão bem, eu vou colocar um desafio que envolva cantar. Certo. Na hora de montar entre aspas, dungeon. Entendeu? Uhum. E pro cara, pro Lorde Marcer, você... Pera aí, deixa eu pegar aqui. É que eu tô com 3 abas abertas, então você já viu que loucura que é. Ah, sim. Você descobriu que o cara, assim, ele tem uma cara de fracote, mas é do tipo, ele tá disposto a mandar pra cima. É o famoso cai dentro. Ele não. Tipo, se precisar, ele vai sentar o pau, vai cair de pau. Ele. Assim, não tem muita frescura. Os dois não tem muita frescura. Vocês percebem que eles têm assim. Tem os nojinhos também, né? Você percebe que enquanto vai conversando, tipo, você. É, tem aquela coisa, mas é aquela coisa básica, nada de muita sujeira, nada de muito gore, sangue e tal, sabe? Okay. Digamos assim que nós, eles estão achando, se fosse na vida atual, eles estariam achando que tudo é um conto da Disney. Tudo bem, maravilha. Tá, isso foi você, Samir. É, foi Samir. Agora o Fezair, né, Fezair? Sim. Fezair, o que você vai querer saber dos pais? Eu quero saber o quanto os pais estão preocupados com ele. Com quem? Com... É. Com os filhos, né? Tá, com os filhos, beleza. Deixa eu pensar. E vou tentar descobrir também qual é o acordo de dinheiro que rola nesse casamento aí. Qual é o ato? Ah, tá. Ah, meu, o money na brincadeira, né? Beleza. É. Ah, tá. Faz um teste de criar vantagem. Você, deixa eu ver, puxar a ficha do Fezair aqui pra ficar fácil. Fezair. Tá. Ah, beleza. Quer utilizar aqui abordar. Como é que você vai abordar essa situação? Você vai chegar com mais cautela e tal? É, vou chegar com mais cautela, é. Tá. Eu vou te deixar então por cuidadoso. É, os dois seriam o cuidadoso ou o sorrateiro. Você tem o mesmo nível nos dois. Se não tem nenhuma façanha que ajuda, fica elas por elas. Beleza. A dificuldade é uma dificuldade padrão razoável. Pode mandar bala. Dois. Tá. Você teve um empate no presente momento. Você quer usar ponto de destino, alguma coisa. Você garante um impulso no caso. Bom, eu acho que eu posso usar um aspecto que é o sempre elegante e limpo. Eu chego, tipo, muito elegante pros pais. Ah, e deixa eles mais confortáveis ao conversar. Beleza. Sim. Tá legal. Você vai querer rerolar ou vai querer obter mais dois? Mais dois? Você teve um empate. Mais dois. Vai pra mais dois? Ok, você teve um sucesso nesse caso. Conforme o Fezair foi conversando e tal, ele percebeu o seguinte. Vamos lá. Os dois pais, não é que eles se odeiem. Eles se desprezam, mas é aquele desprezo de nobre. Cada um na sua. Os dois pais estão extremamente preocupados com esse ritual, porque você sabe, vocês sabem que já houve no passado gente que saiu sem braço, olho faltando, perna mutilada, maldição aplicada por fadas, do gênero. Entendeu? A única preocupação deles é traga nossos filhinhos de volta. Basicamente, pros dois. Você foi conversar com um e com o outro, porque os dois, tipo, não estão juntos. Isso é um dos requerimentos e ao mesmo tempo é um dos nojinhos, vamos dizer assim. Assim, pra você entender. Quando a gente constitui no Dungeon Tour, você tem os requerimentos, né? E cada um tem uma coisinha que quer. Que é o lance, por exemplo, de ter que ter coisa de favo, de floresta, tal, que eu tava contando. Você tem as habilidades especiais, que nem foi eu tava contando que o Samir descobriu sobre a menina cantar que nem uma princesa e tal. E você tem os nojinhos, que é as coisas que, tipo, a galera não vai gostar se rolar. Que foi no caso, traga nossos filhos de volta, é ao mesmo tempo um requerimento e, digamos assim, um nojinho. Tipo, eles não querem que os filhos deles se machuquem. Sim, tragam nossos filhos inteiros, então. Bonitinhos e. Não só inteiros, vamos lá. Não é só inteiro, é bonitinho do jeito que mamãe deixou na porta. Ah, entendi. Entenderam? É nesse grau que eu tô falando nojinho. Sim. Tá legal. Então, já que o tio e o Carvajal estão procurando preparar a dungeon, vamos dizer assim, eu vou considerar o seguinte. Carvajal e o tio foram pra floresta separado. Eu tô considerando isso ainda, não estamos entrando na dungeon. Pra vocês entenderem, depois eu vou explicar como funciona essa parte da dungeon, que essa é legal. O que o Carvajal e o tio estão tentando descobrir sobre a floresta? Sobre os bosques? Que tá, assim, não vai ser no mesmo bosque que o Itó, não é nesse bosque. É, digamos assim, vai ter um bosque sagrado. O Sarek até comenta sobre um determinado local que, onde normalmente é realizado, não é sempre. Entendeu? Tá. Ah, entendi. A gente não consegue ir nesse bosque sagrado, né? Não, na verdade não existe um bosque sagrado no sentido exato. Você, tipo, a cada ano é num local, pode ser é num local diferente, pode ser tipo um ano no local, aí depois de um tempo volta para aquele mesmo local. Não é o bosque que é sagrado, o bosque torna sagrado por causa do ritual. Ah, certo. É, e ele meio que vai ser uma criação nossa também, né? É, normalmente se fosse uma coisa mais simples, tipo, só plebeu, tipo, como o Sarek disse, seria o quê? Junta o bando de criatura da floresta, uns grifos, umas coisas, joga um cara de um lado, o outro do outro, se eles chegarem no meio, tá valendo. Se eles não desistirem no processo, tá tudo bem, entendeu? Certo. A questão toda, o que zoou o barraco esse ano, foi justamente ter caído esses dois mauricinhos. Entendi. Esse foi o grande dilema. Tá. O Carvajal e o tio vão procurar o que especificamente? É, saber quais, pelo menos o tio, saber quais que são os perigos que eles podem encontrar, que pode matar eles no processo. Tá. Vocês vão dar tipo uma batida na floresta pra ver o que que tem, né? Ok. Tio, faz assim, rola pra mim. Eu vou precisar do teu cuidadoso. Cuidadoso? Deixa eu só garantir que a rota certa aqui. É, o cuidadoso do tio é algo. Aham. Já rolou? Ah, calma aí. Um, dois. De alguma falha aqui, deu 5 no total, tá? Apesar de estar mostrando 3 embaixo. Ah, peraí, deixa eu ver. Zerou os dados. Ah, não, desculpa. Zerou. Tá. Tudo bem. Vamos lá. O bosque que o Sarek mostrou pra você é um bosque razoavelmente comum. Os perigos da região são aqueles perigos mais, entre aspas, normais. A parte pior é que existem alguns lugares onde tem urso coruja, grifo, uns animais um pouco mais puxados. Não é o tipo de coisa que uma pessoa normal vai enfrentar, mas ao mesmo tempo, se esses dois mauricinhos não forem completamente tapados, eles não vão morrer, não vão sair muito estragados de encarar algumas criaturas assim. Certo. Ah, tio, como você tem um certo contato místico por ser meio dragão, você percebe também que existe umas feras, assim, existem muitas criaturas mágicas. Bosque com criaturas mágicas e feras. Eu tô dando isso como é. Esse é o teu aspecto que você gerou por essa ação de criar vantagem. Ok. Eu consigo já isso queimar esse aspecto? Isso vai ser útil. Quê? Eu consigo queimar esse aspecto e trocar uma ideia, sei lá, com as lideranças da floresta? Isso é daqui a pouquinho. Tá. A hora que vocês começarem a montar a dungeon, rola isso. Carvajal, você. O Carvajal, eu tô pensando, já é tempo de eu separar algumas criaturas, de eu prender algumas criaturas, alguma coisa assim? Não, vocês ainda estão naquela de, vamos dizer assim, avaliar os riscos. Pensa assim, vocês sabem, eu vou explicar na hora da dungeon sobre os tipos de perigos que vocês vão ter que pôr. Uhum. Mas no presente momento, o que você tá fazendo agora, Carvajal, é avaliar a bagaça, tipo. Ok, eu vou precisar de repente sair por aí tentando achar alguma coisa, ou tipo, ao contrário, eu vou ter que, ok, tem um. Justo lá no meio tem um puta de um hipogrifo gigantesco, ou um inverno, eu vou ter que parar essa bagaça. Tá. É, então eu vou procurar por bestas que eu possa controlar. Assim, como eu sou um maqueiro e tal, eu quero. Aham, entendi. Tipo, você que... saber as bestas que eu posso controlar. Beleza. Faz um teste de criar vantagem e também por cuidadoso. Cuidadoso, mas... Eu percebi que eu fiz a bobagem. Podia ter chamado o outro personagem pra ganhar mais um no bônus. Tá, é claro que eu vou usar um aspecto. Tá. Do Carvajal. Do Carvajal. Ele ser o mateiro. Beleza, você vai querer pra rerolagem ou pra mais dois? Ó, lembrando, não cantando, a dificuldade é razoável, ok? Tudo bem. Tá, ok. Eu vou rerolar. Manda bala. Sim. Deixa eu ver, porque eu não vi o rolamento ainda, porque eu tô... Ah, outro zero. Vai querer gastar mais ponto de destino, vai aceitar sucesso a custo, o que que você quer fazer? Cara, sucesso a um custo, eu acho. Sucesso a custo, tá. Então eu tô com um sucesso a custo contra você e um sucesso a custo contra o nosso amigo do o Samir. Tá legal, então... Beleza. Tá legal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar uma a mais nesse aspecto que o tio criou, do boss com criaturas mágicas e feras, porque você percebe as feras que estão na região e tal, o tipo de bicho que tem. Ah, peraí, eu tive uma ideia melhor. Carvajal, você disse sucesso a custo, né? Tomou um de estresse. Sim. Não. É, um de estresse. E você não vai poder curar esse estresse antes do primeiro dia de mudar dungeon. Ok. Eu vou marcar aqui a parte de estresse. Passo o controle todo nesse site chamado Classor. Eu não consegui me entender com o Roll 20. Tá isso. Entende? Entendi. Então eu tô fazendo isso. Tá mostrando aí, né? Beleza. Tá mostrando. Olha só. Então, deixa eu desmarcar isso aqui. Tá. Então, você deu uma machucada porque você percebeu que existe um ninho de hipogrifo na região, como a mamãe hipogrifo parindo, em época de parir. Então você sabe que é treta. Beleza, deixa eu até guardar isso aqui em outro lugar. Ninho de hipogrifos. Isso aqui pode ser interessante no futuro, mas tudo bem. Beleza. A gente já terminou a parte, vamos dizer assim, de pesquisa e tal, tentar entender o que que é. Quando vocês voltam pra floresta, depois de conversar e tal, você tá aí fachando o teu braço, o Sarek diz que vocês vão ter 5 dias até o ritual começar, até o dia do ritual. Vocês vão querer que algum de vocês fique com os noivos ou com a família, alguma coisa querendo conversar, ou tipo... Vai todo... Porque assim, em teoria, os dois jovens sabem o que tem que fazer. Ah, uma coisa que o Sarek fala: vocês dois, os dois vão entrar por lados opostos do bosque. Então, o que vai acontecer? Vocês vão precisar, digamos assim, de dois que eles chamam de Cicerone, de Chaperone, que é o dois caras que vão, digamos assim, ser a companhia no ritual pra... caso alguma coisa dê ruim. Mas até a entrada só, então vai ser o ritual inteiro. É só a partir do momento da entrada. Você tem que entender que a entrada é o tour propriamente dito. É a hora que, vamos dizer assim, a coisa tá acontecendo. Até tem uma mecânica bem diferente do feitiço normal quanto a isso. Lá eu vou explicar. Beleza? Beleza. Vamos começar. Primeira coisa Essa primeira parte é legal porque ela... É uma parte que ela é falada, basicamente. Vocês vão querer adicionar alguma lenda, alguma coisa sobre esse bosque? Porque assim, essa parte, vocês estão construindo, entre aspas, lendas. Vocês sabem que tem o ritual e tal. Vocês querem apimentar o ritual? Sim. Colocar aqui, tem que fazer. Fala. Pode falar. Samir vai dizer que existe apenas os de corações puros destinados escutam a voz das fadas que revelam um caminho. Tá, beleza. Então eu vou colocar aqui no meio, essa parte em rosa, digamos assim, é onde vai acabar, é o meio do bosque. Então vocês vão precisar de fadas aqui. Provavelmente vocês vão precisar de arrumar algumas fadas. Ô, Fábio, a ideia é usar a voz da Leite. Aí. Pra não cantar com uma princesa. Você quer fazer. Ah, entendi. Você quer fazer ela cantar pra ele. Pra ele. Tá, isso. Tá, beleza. Lá. Isso na prática, isso a lenda vai dizer que fadas que cantam. Tô tentando entender como é que funciona. Ok, esse meio aqui seria o final do bosque. Seria onde eles vão se encontrar. Beleza. Vocês querem, assim. O normal, como tá jogando com 4 personagens, seria de. Peraí, se eu lembrei, de 4 a 8 salas que eles consideram adequadas pra vocês colocarem. digamos assim, 4 a 8 estágios, vamos dizer assim, entendeu? Mas são estágios por lado ou por... É tudo. Então 5 vezes 4 seria 2 pra cada lado, tá? É, de 2 a 4 pra cada lado. E vamos considerar que vai ter um meio. Porque assim, vocês vão... O que a gente tá fazendo agora é como se a gente tivesse realmente construindo uma dungeon. A gente vai, digamos assim, traçar ela. Tá. Vocês veem que eu tô meio que traçando ela aqui no... Pra isso o Roll20 é muito bom. Tá, eu acho que a Lady Ardance tem que ter um caminho um pouco mais curto pra chegar antes. Ou seja, se a gente fizer 3 salas pra ela, pro Lorde... Pro Lorde Martin vai ter que ser... Pelo menos uma sala mais. Então, 3 de um lado, 5 do outro. É, eu acho uma boa ideia. Tá, boa. Então eu tô dividindo assim, ó. Se vocês quiserem fazer sugestão, ó, imagina que aqui é a entrada por onde vai vir a Arden. É, vai vir a Arden. Certo. Aqui por onde vai vir o Martin. E eles vão se encontrar no meio. O Sarek, que sabe do Salsifufu todo, já sabe que vai ter que vir. Ah, isso aqui é um rio que acho, só pra constar. Tudo bem. Deixa eu pegar um azul, ver se eu consigo preencher, porque eu também não sou muito acostumado com Hall 20. Aqui, ó. Ou droga, não era cinza, era o azul. Aqui, ó. Essa parte que eu tô fazendo em azul é um riacho. É um riacho, tem cachoeira e tal, é onde vai acabar a história toda. Então, vamos lá. É, pelo que eu entendi, você vai querer dividir, então, 5 estágios pro Martin e 3 pra Arvan. Ardance. Desculpa, gente, aqui eu mesmo não tô muito lembrado dos nomes, porque eu escrevi isso meio que agora. Sim. Vamos lá. Lorde M, Lady A. Aham, tá. Tá. Ok. Isso parece muito nome de vilão do Machine Man, mas tudo bem. Eu tô tentando apagar aqui, eu não sei como é que apaga trecho no Hall 20. Não tem ferramenta de borracha, mas... Ah, tudo bem. Vocês entenderam, aqui é 3 e do outro lado é 5. Beleza. Uhum. Ok, a gente já... Então já meio que conceituou. Como não, como vai ser uma coisa num bosque, então a ideia é que seja mais ou menos linha reta, né? De um lado e do outro, beleza? Sim. Ó, lembrando que assim, esse pedaço é onde tudo vai acontecer, mas existe toda uma região aqui que eu tô fazendo até uma linha verde, que é o resto da floresta. Então vocês podem tanto usar como backstage, tipo, os que não forem o Chaperone tá correndo por fora do tipo, ó, vou ativar armadilha tal, vou fazer tal coisa, quanto pode acontecer coisas diferentes. Entendeu? Beleza. Ok, vamos lá então. Beleza, a gente já meio que conceituou. Agora deixa eu pôr num text aqui pra ficar mais fácil. Tá, então vamos dividir isso, digamos assim, 1, 2, 3, 4, mas indo de um lado pro outro, pra não ficar só tipo... Começar tudo de um lado só e depois faz o outro. Ô, droga. Ô, meu Deus do céu. Esse negócio... Essa parte é meio ruimzinha do Roll20. É, o Roll20 não é muito dos melhores pra isso. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, não. Clear Drawing, não. Não posso dar Clear Drawing agora, não. Se eu der Clear Drawing, eu me ferro. Ah, entendi. Por que eu não tô conseguindo apagar? Ah, agora foi. Foi, beleza. Tá legal. Vamos então começar. Assim que ele colaborar comigo. Aqui, ok. Onde tá esse 1 é a primeira parte da dungeon. Deixa eu fazer aqui certinho, porque depois a gente vai começar. Aí que começa a parte interessante nesse momento, que vai ser se correr atrás dos perigos pra colocar em cada lugar. No final das contas, então vão ser 9. Oi. Vão ser 9. Não, 9, né? Porque vocês têm a do meio também. Vocês esqueceram de contar que tem a do meio. É 5. É. Aí 2, 4, 6, 7. Na verdade, vai dar 10 aqui pelo que desenhou. Só um minuto, já volto. 7. Opa. 9. 9. Aí aqui 2. Aqui 4. Aqui. Ah, não, tá certo. São 9. É, que aí você fez um risco no meio. É 6, 7. Aí aqui seria, por incrível que pareça, aqui onde tá o 9 seria o 8. Bombas. 8. E o 9 é o do meio. Tá legal. É que eu preciso saber disso pra estruturar as coisas. Que aí, agora vem o detalhe. 8, foram 9, né? É 9. Porque, ó, tá vendo que eu fiz uma lista de 1 a 9? Certo. Cada uma dessas posições, vocês vão ter que colocar um perigo. É alguma coisa que vai ser uma ameaça aos dois jovens. Só que tem um detalhe. Vocês vão ter que colocar... vocês podem colocar... existem dois tipos de perigo que vocês podem colocar no na altura. Um é o que eles chamam de perigo fake. A ideia é o quê? Ao invés de você ter, por exemplo, um orc, você faz lá um espantalho com cara de orc, mas que não vai fazer droga nenhuma, só serve pro cara sair correndo e bater e detonar, entendeu? Mas eu posso não usar uma ilusão. Você pode usar uma ilusão também, Fezair. Claro, você pode utilizar uma ilusão. Só que tem um detalhe. Se o perigo for muito óbvio, eles podem ter a impressão de estar sendo passado a perna. E eles também não vão gostar. Porque querendo ou não, eles estão achando que é tipo uma coisa super importante. Aí depois você vai falar, ah, não, a gente fakeou isso aqui porque seus pais mandaram, os caras vão ficar muito pau da vida. Entendeu? E você tem um outro tipo de perigo, que é o perigo real. O perigo real não quer dizer, ok, eu vou colocar, por exemplo, eu vou fazer um dragão e vai ser um dragão. Você pode fazer um inverno com cara de dragão e ainda assim ser um perigo real. O problema do perigo real é, ou eles ou vocês podem se machucar no processo, pra resumir, entendeu? Certo. Colocar mais... e pensa assim, é como numa... lembra que eu falei da comparação da casa mal-assombrada? É a mesma coisa, imagina que só tem um monte de coisa fake que você vai chegar no final... Pô, que saco, me passaram o rodo, sabe? Nem eles sendo tão paspalhos iam cair em um monte de perigo que não é certo. E é perigo falso, entendeu? Por outro lado, vocês criarem perigos reais, tem aquele lance. Se só por perigo real vai chegar no fim, eles podem estar, vocês terem uma grande tragédia de dois namorados mortos. E mortos não pagam. Ah, esqueci de falar, vocês receberam uma verba inicial do Sarek, só que o Sarek não pagou toda a grana pra vocês, não. Vocês têm um aspecto de verba, vamos dizer assim. Vocês têm uma invocação gratuita de verba. Esqueci de falar isso pra vocês. Eu vou fazer o seguinte, o Sarek tava generoso e deu duas, porque eu esqueci de comentar isso com vocês, então vocês não barganharam pra ter mais. Entendeu? Vocês têm que preencher, vocês têm 5 dias pra criar esses 9 riscos. Esses 9, os 4 personagens, o Carvajal, o Fezair e o Samir, criarem os 9 riscos. Entenderam? Uhum. Cada dia vocês vão ter uma chance de colocar. Vocês vão ter uma ação pra dizer, ok, eu vou fazer tal coisa pra colocar um perigo tal. Ah, lembrando que o 9 é o central, que é o da canção. Aí a gente depois determina como é que isso vai funcionar. Beleza? Uhum. Vocês podem colocar, tipo, no final, se ela cantar bem, vai acionar um negócio que vai fazer um monte de fadinha aparecer ou qualquer coisa que valha. Beleza? Beleza. Tá, vamos lá. Dia 1. Estamos começando agora. Eu vou alternar de um pro outro, Max pro Max e Eduardo. Vamos ver quem começa. Eu acho que eu vou começar por você, Max. O certo. Que os seus... vamos um personagem por vez. Quem que vai agir primeiro entre os seus? O Samir, é o Samir e o tio teu, né? Opa. O teu é o Samir e o tio, né? Não. Não, é pro Max. Max, quem que vai agir primeiro dos seus personagens? O Samir ou o tio? Tá, ok. O que que o tio vai querer fazer? Ele vai tentar conversar, vai tentar... Lembra que eu falei que eu queria conversar com as lideranças da floresta? Tá, beleza. Então eu quero, assim, junto, né, com os outros personagens, ir conversar com os donos da floresta, né, em si, pra saber como eles também veem sobre esse ritual. Tá. Vai todo... Você vai... O tio provavelmente... Tá, então vai todo mundo. Beleza, ok. Eu vou considerar isso. Tá. Tio. Assim, não existe bem uma liderança, mas existe um certo grupo que você conhece, que parece ser os manda-chuvas, assim, que são umas fadas e tal, e um grupo ali de fadas, o Centauro, o grande grifo, assim por aí. Tudo bem, eu vou fazer o seguinte, vou considerar que esse teu teste não vai adicionar nenhum perigo, mas vai somar aspecto lá no bosque com criaturas mágicas e feras. Por quê? Certo. Porque isso aí depois, a hora que for executar o tour, pode ser vantajoso. Tanto que eu tô deslocando isso pra dungeon. Beleza. Isso é uma regra que eu tô adotando à parte, não é uma regra que tem no dungeon tour. Vamos lá. Primeira coisa, então vamos lá. Você vai querer conversar com essas lideranças, certo? Certo. Me faz um teste, uma ação de criar vantagem. A dificuldade é ótima. Você vai falar como? Por cuidadoso, por surradeiro, ao tio que tá. Primeira coisa, é o tio que tá fazendo a ação propriamente dita, certo? Isso. Pra gente até ter determinação assim de se vai ter teamwork ou qualquer coisa que valha. Então, eu tá entendo legal. Que pelo menos eu posso falar pelo meu outro, o Samir vai fazer um teamwork. Tá. Fala do teu lado. Carvajal, aí. O Carvajal também pode tentar ajudar. Tá, o Carvajal também. Então o Fezair estaria de fora. Isso? Tá. Tá, Fezair de fora. Deixa eu ver aqui. Um minuto. Você vai como. Tá, é que eu tô perguntando ainda pro. Porque a gente tem que determinar a abordagem pra ver o que pode acontecer de teamwork. Como é que o tio vai abordar esse povo todo aí e tal? Vai chegar na maciota, vai chegar com mais cautela. Então, como ele gosta de lidar com criaturas consideradas más, né? E entre os moradores da floresta tem isso. Eu acredito que ele saiba como falar com essa gente. Eu acredito que a melhor abordagem... Metsamets, porque você também tem criatura má, mas tem criatura boa, vamos dizer assim. Tem pixie, essas coisas que são normalmente consideradas boas, apesar de caóticas. Beleza? Certo. Eu acho que assim, seria da maneira mais respeitosa possível. Seria quase como um druida indo na floresta. Tá, cuidadoso. Beleza. Inclusive, se der, eu até arrastava o Sarek junto pra essa reunião. Já não, que é o Sarek ele tem que cuidar de outros preparativos do ritual. Beleza. O Sarek disse que não vai se mexer quanto essa dungeon, vamos dizer assim. Tudo bem. Tá legal, deixa eu pensar uma coisa. Quando você vai procurar, as fadas olham assim, a rainha das fadas, o principal dos centauros, assim, os líderes, eles olham assim pra você. O que você, filho de criaturas tão abomináveis, está fazendo aqui no nosso bosque? Qual o seu objetivo? Você vê que... Ah, lembrando, você é filho de meio dragão. Eles têm como perceber. Você Sim. tem aparência humana e tal, mas... Eles te percebem por aura mágica. Antes que você pergunte. Não, tudo bem. Isso não... Tá. Como é que você vai reagir a isso? Ele... O que que você quer aqui, ó filho de criatura tão abominável? Porque eles não sabem sobre o pai. Não, eles sabem, mas... Dragão é dragão, entendeu? Se você quiser pôr que ele é um dragão bom, ou qualquer coisa que valha... É parte do roleplay. Tá. Não, eu devia ter feito uma mudançazinha, eu ter colocado o Samir como porta-voz inicial. Ah, agora deixa. Bom, agora já era. Não vamos ficar voltando atrás aqui. Se eu não deixo isso na minha mesa, eu não vou começar a ficar pedindo como player pra mudar isso. Vai lá. Eu pego e explico pra eles, né, que vai acontecer um ritual nos próximos dias e que a gente faz parte da organização do ritual. Né? E eu tô lá como um dos organizadores, mas sempre falando com todo respeito, né? Até com mais humildade que um dragão teria, né? Sempre tem a questão do dragão. Sei, tá meio que engolindo a seco, né? Exatamente. Tá legal. Faz assim, então. Tudo bem. Tá pra cuidadoso. Então, o Carvajal tá junto. Só o Fezai que ficou de fora. Mais um. Isso. Do Carvajal. Mais um do Samir. Mais um do Samir, porque nenhum deles tem cuidadoso medíocre, então eles podem entrar no teamwork. Certo. Beleza. É mais cinco. Faz o rolamento e vamos ver o que acontece. Eduardo tá aí ainda? Que deve estar meio chato. Deve estar meio chato, não. É porque não, a gente tem que fazer ação. Tá. Aí cinco. Estamos falando. E eu vou queimar um ponto, né? De destino pra virar 7. Qual aspecto você quer utilizar? Tá. Ô Fábio, você viu que eu tô queimando um ponto pra isso virar um 7, né? Tá, mas qual aspecto você quer utilizar? Aspecto. É o tio. Então, não, eu sei. A questão de domador de feras. Pode ser? A questão é que como eu contenho conhecimento de como dominar feras, eu sei como dobrar essa galera pra elas virarem, ficar colaborativa. Tá, faz sentido, é um sucesso com estilo. Você ganhou mais dois aspectos lá no bosque. Okay. Você vê que apesar dos pesares da sua linhagem, os reis, os maiorais lá, ficam assim. Eles compreendem da importância do ritual, estão dispostos a colaborar com vocês, ainda que meio relutantemente. Beleza? Uhum. Vocês explicam que tipo, a questão é que tem os lords e as criaturas não podem pegar pesado. Para as criaturas inteligentes, não. Até pra... Acredito que elas até entendam que não é interessante pra elas matar esses humanos. É, se alguma coisa acontecer com elas, elas vão acabar mais sofrendo do que a gente. Tá. Não, faz sentido. Você explicou toda a situação, eles compreenderam que é interessante nesse presente momento vocês trabalharem em conjunto. Eu dei esse mais dois. Beleza. Tudo bem. Carvajal e Samir estão fora. Já agiram também nesse primeiro dia com o teamwork. Beleza? Uhum. Fezair, o que você quer fazer pro Fezair para ele começar a preparar a situação? Você quer colocar perigos e tal? Lembre que vocês têm que colocar os perigos até para ter, digamos assim, as emoções, porque senão só vai ser um passeio na floresta. Sim. É, qual foi o primeiro perigo aí que foi encontrado? Não, o que ele fez foi entrar em contato com os lords da floresta para ver como isso contribuiria. Ele não colocou nenhum perigo no jogo. Ainda. Ele só melhorou as chances com os bosques. Tá, eu vou, tentar conversar com um dragão bom pra ver se ele consegue nos ajudar em alguma coisa. Criar um perigo bom aparecer na dungeon. Tá, pra você fica interessante, você pensa assim, a ideia é que o perigo do dragão seja mais interessante pra ser o último perigo do Marten. Seria a sala 8, vamos dizer assim, entre aspas, sala 8. Aham. Tá. Pesaio, beleza. Você conhece um dragão que assume forma humana, que vive na cidade. O nome dele é Rostal. Rostal. Uhum. Ele é um dragão de cobre. São dragões que normalmente são considerados piadistas. Então ele acha que topar parar. Você vai conversar com ele? Vou conversar com ele. Como você quer? Então fala, como é que você chega nele? Ah, eu falo pra ele. Bom, a gente tá organizando um ritual. De dois nobres amantes. Esses nobres amantes têm que encontrar perigos no bosque. E seria uma boa forma de adicionar um perigo nessa brincadeira, porque tudo não passa de uma brincadeira. Eu falo isso pra ele. Uhum. Tudo não passa de uma brincadeira. Da gente ter um dragão pra desafiar o rapaz, Lorde Mar. Ah, ele chega assim. Eu fiquei sabendo sobre esse ritual. Eu sei sobre esse ritual. Mas nunca imaginei que faria uma grande trapaça dele. Parece algo muito divertido mesmo, bem interessante. Mas saiba, Fezair, que nada na vida é de graça, não é? O que você tem para contribuir com... Bom, além da grande piada que nós teremos para contar no próximo das nossas aventuras, dentro dessa história, a gente ainda tem um bardo para contar nossa... Dentro dessa brincadeira, a gente ainda tem um bardo para contar as aventuras que passamos. Agora começa a ficar ainda interessante. Tá muito bem. Faz um teste, então, já que você tá tentando convencer ele. Seria por sorrateiro. Convencimento é por sorrateiro, porque você tá, digamos assim, meio que andando em ovos. Você vê que ele tá de bom humor, a dificuldade é razoável. Mas não seria, sei lá, uma forma de tentar... uma forma, sei lá, de contar... Eu tô meio que contando uma piada pra ele também, né? Aham. Deixa eu pensar se você é um pep... Seria suficientemente piadista? Não. Acho que como você... talvez como você é pouco tradicionalista sendo um elfo... que você tá... Você tava pensando em ir por estiloso, é isso? Sim. É isso? Uhum. Então me explica por que que seria estiloso isso. Por causa que você tá tentando contar as piadas mais para mostrar do tipo, vai ser uma grande piada e coisas do gênero, é isso? Sim, exatamente. Ah. Vai ser uma grande brincadeira. Vamos entrar nessa brincadeira. Vai ser engraçado. Tá. Eu vou considerar que tá beleza. O Rolão continua sendo razoável porque ele tá de bom humor. Vai por essa então. Tá, então seria estiloso sendo razoável. Isso, contra a dificuldade tá. Razoável. Tá. Porque cada ação dessa, digamos assim, você tá em. Vai, tá, é um perigo real, né? Porque eu. Deixa eu ver. Vai falando aí que eu tenho que ver uma coisa rapidinho aqui no documento sobre. Tá, eu vou ler que deu 5. O 5? Tá, foi um sucesso com o estilo. Eu quero ver aqui porque eu tenho que ver no. Na hora, na regra de montagem da, né, desse setup pra ver o que. Que no build, que é o momento que a gente tá da aventura, pra ver como é que funciona pra. Porque cada tipo de perigo tem um esquema diferente. Eu acho que perigo real com sucesso com estilo são duas caixas. Essas caixas são importantes por quê? Porque basicamente vai ser isso que vocês vão usar nos testes finais. Cara, você vê que se animou ele bastante. Ele até entra, ele fala: ah, eu já sei como tornar isso ainda mais interessante. Eu vou me passar por um dragão vermelho maligno. Você vê que eles nunca me. Nenhum humano viu a minha forma. Minha forma reptílica. Ou melhor, nenhum que ainda está vivo. Você vê que ele fala isso, obviamente, não é tipo ele comeu os caras, não. É tipo, todo mundo que viu ele na forma de animal, de dragão mesmo, tá, já morreu por causas naturais. Sim, ele já faz tempo. Façamos da seguinte maneira: eu irei pregar um grande susto neles e irei te passar com muita chama, rosnados e tudo que tem direito. Sim. Você não quer que eu crie alguma ilusão pra. Deixar o nosso aventureiro mais assustado? Faça da seguinte forma: coloque uma arma, ele pega e te entrega. Isso tô dando ainda como assim. Ele te entrega uma espada, ele fala: essa é uma espada fajuta, é só pra, digamos assim, a hora que ele me pinicar, saber que eu fui, entre aspas, fui atingido mortalmente. Ele entrega tipo um arco e flecha, para, sabe? Sim. Um isso arco aí vocês vão poder colocar. Pra vocês colocarem como se fosse um loot em algum momento da aventura. Sim. Ótimo, arco muito fajuta. Obrigado. Ok. Qual é o nome do dragão? Deixa assim. O Heroxi. Heroxi. Eu vou marcar aqui pra ter uma ideia. Ótimo. Heroxi, ele. Então você vê que ele. Ele até dá uma risada, tipo, até meio assustadora. Assim, porque assim, você sabe que. São dragões de cobre, são conhecidos por gostar de entrar em piada, fazer piada. Ok. Vamos lá. Com isso foi o primeiro dia, né? Dia 2. Samir. Samir e tio, vocês conseguiram conversar com o tal. Só que agora vocês sabem que tá na hora de botar a mão na massa. Ou fazer riscos de verdade, ou fazer. Tipo, colocar alguma coisa fajuta e tal. Começar a botar a mão na obra. Mestre, uma dúvida. Nessa questão dos perigos, a questão de fazer puzzle, né? Entraria como o quê? Perigo real ou fajuto? Depende do tipo de puzzle. Se você for colocar um tipo de puzzle que simplesmente bloqueie, entraria como fake. Tá. Se você colocar um puzzle que possa, por exemplo, ter um dardo, uma coisa disso, uma armadilha, ainda pode entrar como real, dependendo do jeito. Por quê? Me diz o que você tá pensando, a gente chega numa conclusão. Não, não, tava pensando aqueles puzzles a la Zelda mesmo. Não é aquele que não. Aquele que trava o seu caminho até você conseguir resolver ele. Tá legal. Bom, primeira coisa, você queria colocar isso aonde? Vocês estão vendo o mapa? Sim. Eu tô pensando ou pra sala 1 fazer uma coisa mais física. Isso. Ou na sala 2, início de um dos dois. Como parte do início de um dos dois, beleza. Isso. Ok, que é só de bloqueio, né? Isso, na verdade vamos considerar que é um. Vamos lá, qual que é a minha ideia? Sabe a porta de Moria, Senhor dos Anéis? Ah, tá, desvendar como entrar. Exatamente. Você pode colocar uma trilha de espinhos que eles não conseguem avançar, não é. Não causaria dano suficiente, mas atrapalharia. E tipo, se eles tentarem uma trilha mágica de espinhos, alguma coisa do gênero. Ou talvez uma trilha de espinhos que, ao fazer uma certa condição, a trilha revela um caminho seguro também. Tá, você quer colocar no início de um dos dois. Isso. Você quer colocar pra quem? Pra Lady ou pro Lorde? Não sei, Eduardo, o que, que você acha da ideia? Eu acho que seria bom colocar pra Lady, que é um pouco... Tá. Beleza, tá. Pode ser pra Lady. Tá, na sala do Estrela diz... Espinhos que recuam. Tô falando assim, vamos lá. Bom, primeira coisa. Quem que vai fazer isso? Samir ou o tio? O Samir. Tá. O que vai acontecer agora é o seguinte. Isso aí provavelmente é um fake, né? É um perigo fake. Certo. Faz um teste pra mim, então, do teu esperto. Esperto do Samir. Tá. Que é ele quem vai montar essa armadilha, né? Okay. Deixa eu ver se... Ok. É o esperto dele. A dificuldade eu tô considerando que é razoável, porque assim, nesse início a dificuldade pode não mexer muito. A não ser que você traga alguma coisa muito absurda. Mas de início não mexe muito. Faz um teste. Ah, o perigo fake, ele é um pouco... Ele dá menos vantagens na hora de montar. Só que, tipo, não tem risco de dano na hora do vamos ver. Entendeu? Tá. Vamos lá. Rola. Ok. Não dá mal. Aham. Deixa eu ver. O normal pra fake, nesse caso, se eu lembro bem, é que no caso de sucesso, que foi o que você teve, você criou, gerou esse aspecto, mas ele não tem uma invocação gratuita. Você não recebe invocação gratuita. Você montou a armadura, a ameaça, vamos dizer assim, mas ele tá sem invocações gratuitas. Isso vai ser importante porque... Na hora de fazer teste, você não vai usar nenhum tipo de aspecto ou abordagem, nada. É só as invocações gratuitas que vocês conseguirem nas montagens, entendeu? Tá. É como o Bosque, né? É. Tudo bem. Vamos lá. Então, se aceitou isso, não vai querer melhorar o resultado. Deixa eu perguntar. O Amor Vence Tudo, ele é um aspecto gratuito com quantas invocações? Tá com duas. Isso eu vou descer lá pra Dungeon também, que você vai poder utilizar isso na hora do... Você não pode usar isso agora, você vai poder usar isso... Ah, sim, na hora do vamos ver. Na hora do vamos ver. Eu vou descer aqui. Você pode, de repente, utilizar a tua verba também pra gastar dinheiro, digamos assim, ok, comprei umas cordas, fiz umas coisas aqui pra melhorar as minhas... pra deixar mais prontinho, ou criar tipo uma armadilha, um detector mágico de voz que possa ser acionado, alguma coisa que você tenha um controle sobre isso. Então, porque a ideia do Samir é... Ser assim, a gente, ele, pelo menos na visão dele, ele entende que ela é uma bobona. Então ela tem bem a ideia do Perigos Disney. Então, tem que ver dentro. Você vai querer... Não é questão de cantar, mas dentro do que ela considera como. Vamos lá, como uma princesa dos livros que eu leio resolver esse problema. E a solução seria mais ou menos parecida. Ah, entendi. Tipo. Não importa o que aconteça, o amor vai vencer e ela vai, o caminho vai se abrir com esse gênero. Você tá pensando nisso pra usar o amor vencer tudo na montagem? Não na montagem, no vamos ver. Tá. Ok, então na montagem tá fechado. Tá. Beleza, isso foi o Samir. Agora, deixa eu passar pro Eduardo. Eduardo. Faz um aí. Então, é isso que eu tô fazendo. Eduardo, agora é o Carvajal ou o Fezair que vai agir? Carvajal? Ok, o que você tá pensando? Cara, eu tô pensando, eu não sou muito bom de mitos de coisas de fantasia, então é um lobo de fantasia, alguma coisa assim. Certo. Você vai fazer... Certo, mas aí me diz, o que exatamente você tá pensando? Diz o que o Carvajal tá pensando em colocar aí, tipo, você quer colocar um lobo pra que ataque ele, ou de repente alguém que vire lobo? Acho que é isso que você tem que... Na verdade, o que eu penso é um lobo que crie uma... que escureça a mata, tipo, temporariamente. Ele vai, tipo, um lobo? O uivo dele escurecer a mata toda pra causar... Tá, só que agora é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa. A do boss que eu dei um desconto, mas a partir de agora você tem que, digamos assim, dizer onde é que você vai pôr esse lobo esse lobo. Sim, lembrando que no 9 já tem a questão da canção. Lá, calma. Eu acho que no 3. No 3? Tá, no 3. O que você acha, Max? Qual que você tá colocando? Colocar um lobo? É. Pode ser. Tá, eu vou chamar de lobo assustador. Sim. Na verdade, você encontrou o um cara que ele é um metamorfo. Uhum. Você conhece um cara que é metamorfo, ele tem os talentos enquanto feiticeiro e tal. Uhum. Peraí, é o Carvajal e quem que é o outro que é você? É o Fezair, né? Mas não seria mais interessante pra isso o Fezair agir? De repente o e colocar em teamwork o Carvajal? Sim, acho que é uma boa. Tá, então vamos lá. O Fezair procurou esse cara, né? Ele conhece esse metamorfo. E o cara é habilidoso enquanto lobo, ele é feiticeiro. Então pra criar uma magia tal, escurecer, pode ser uma boa. O que vocês vão querer fazer? Como é que você vai explicar? Você explicou a situação e tal. O que você vai querer fazer? Como é que o lobo vai reagir? Como é que você quer que o cara aja? Assim? Sim. Tá, eu entendi que a ideia é que é um lobo que vai escurecer a floresta. Sim. Eu digo, você não precisa atacar. Eu acho que o que você tem que fazer é circundar, tipo, sempre ficar circulando o herói, o Bond Martin. Você vê que ele chega assim, meio que amedrontando ele. Você vê que ele chega, ora. Mas você acha que ele não vai querer dar uma espadada ou duas? Eu não me importo, mas é tipo, tem que dar a impressão de que é algo realmente perigoso. Eu acho que você tem que apenas reagir. Tá. Tudo bem. Façamos como você deseja. Ok. Me diz uma coisa. Ok, você vai. Então, isso é um cravantagem razoável contra uma diferença. Você vai usar sorrateiro pelo Fezair. Uhum. Porque você tá meio que tentando convencer, não é estiloso. Deixa eu ver uma coisa. E dá pra o Carvajal usa, vai em teamwork com o Fezair. Mais um. É. 3. Foi bem sucedido. Como é outro perigo real, tem uma invocação gratuita desse lobo. Desse lobo que vai escurecer a floresta. Sim. Beleza? Tem uma coisa. Conforme a sequência que vocês forem colocando as coisas, a chance de dar ruim vai aumentando. Entende? Uhum. Por isso que tem que tomar cuidado de colocar fake no meio também. Lembra que eu falei que pode dar. Cada um dá ruim de um jeito diferente? Só que quanto Sim. mais do mesmo tipo você for colocando em sequência, pior vai ficando a situação. Uhum. Você vai dando mais poder pro. Pras coisas. Então, tipo, não pode ser só de um tipo ou só do outro. Ok. Então o Carvajal e o Fezair já agiram pro dia 2. E o tio também. Então faltou o Samir. Ok. Não, Samir, o Samir não. O Samir que fez. O Samir fez. O tio. Fez os espinhos. Tá. O tio, ele vai falar com. Não sei quem que poderia assustar uma menininha bobona. Provavelmente que ela não usa armas, né? Então se colocar um monstro na frente dela, ela vai virar esse correndo. Esse que é o grande problema. Ou não. Cara, se você tá pensando em contos de fadas, cara, você pode pegar megera. Pegar megeras, reggae, sabe? Fazer aquela coisa meio Branca de Neve. Ah, ele não te ama. Uma tentação, sabe? Tá aí. Tem alguma coisa parecida com uma... perto da floresta, parecido com uma esfinge? Tem uma esfinge. Tem uma ginosfinge, tem um... Você pode colocar, de repente, uma outra criatura disfarçada de esfinge. Pode ser. Eu vou pegar, então, um grifo na... que a gente vai fazer, deixar ele mais parecido com uma esfinge. E junto com... isso aí na hora, né? Junto com o nosso ilusionista, fazer um... tipo, como uma última aprovação. Dizendo, ele não te ama, ele desistiu e pra... Tá, isso seria provavelmente então na sala 6. Isso, última sala da Lady. A tentação da Esfinge. Isso. Ok. Na verdade, você pode pôr até um centauro, de repente, disfarçando direitinho, ainda mais o... que é o Samir que tá agindo, né? Ele tem a... tem os truques, tem as coisas que ele põe e tal, maquiagem. E afinal de contas ele não tem o. Não é, o Samir não tem lá uma bolsa cheia de fantasias e máscaras? Tem. Ele pode fazer essa parte da produção e o ilusionista dá uma ajuda na hora H. Aham, certo. Só que assim, agora nesse presente momento. É fake também, porque você não tá provocando dano direto nela. Tá. Tem que fazer algo real na sala 4, então. Ok. Então, primeira coisa. Não, é porque assim, vai, de repente, pode contando. Você não sabe como eu vou considerar isso. Eu só disse que vai seguindo. Olha só. A tentação da Esfinge, então você vai fazer isso. Você vai ter que conversar com um centauro, um centauro que topa essa parada. Certo. O problema é que centauros são uns caras bem chatinhos. Eles, tipo, pra eles, esfinges são criaturas que não são muito legais. Então eles estão meio assim, porra, sério? Tá, não precisa ser exatamente uma... Não precisa ser uma esfinge, pode ser... Pode ser até um centauro mesmo. É que centauros não são coisa. Centauros são neutros, né? Boa, pode ser uma boa. Tá, eu vou colocar a tentação do centauro. A tentação do centauro. Assim, a esfinge é mais interessante pela questão do, né? Deciframento de devoro. É. Mas a gente pode fazer com o centauro também. Não, a gente faz com a esfinge. Eu vou considerar o seguinte: depois que você explica todo o truque, a dificuldade é. Eu vou considerar que tá em bom. E é uma ação pelo teu estiloso. E sim, como você tá conversando com os centauros agora, eu vou considerar que meu novo melhor amigo tá valendo. Ok. Então vira mais 5. É isso? Conta uma dificuldade de mais 3. Isso mesmo. Beleza, vamos lá. Ela deu errado. Sim. Ok, foi um sucesso normal. Você ganhou uma invocação gratuita. Ah não, não ganhou invocação gratuita, que eu tô considerando fake. Você quer pôr que seja uma coisa mais... Ele vá, tipo, fazer uma coisa do tipo... Se você não... Mesmo colocando o meu aspecto? Não, eu não considerei o teu aspecto. Você quer pôr o aspecto? Quer gastar ponto de destino? Não, tô pensando se eu não consigo usar de modo gratuito a bolsa cheia de fantasias. Eu teria que queimar um PD? Não, você não consegue. Teria que queimar PD. Tá. Como é que tá meu estoque de PD? Pro Samir, você tem 2. E ele não reabastece na aventura. Tá. Eu vou queimar um PD então pra subir mais 2. Pra virar um com estilo. Tá, aí você ganha uma invocação gratuita na Esfinge. Tá. Beleza. Por que isso é importante? Porque mais pra frente, se sobrar tempo, vocês podem voltar nesses perigos e ir reforçando eles, entendeu? Ah, sim. Por exemplo, aqui nos espinhos, eu tô pondo por enquanto espinhos sem ponta. Tá, beleza. Isso dia 2, beleza? Beleza. Dia 3. Dia 3, vamos começar pelo Carvajal? Sim. Quem que tá com o cachorro latino, gente? Eu. Não, sou eu. Ah, tá. Ah, tá, foi tudo mal. Bem. Não, tudo bem. Carvajal, agora você. Você vai querer fazer o que agora? Você quer pôr o que, por exemplo? Você quer pôr alguma coisa real também? Fake? Como é que você quer fazer? O problema do Carvajal, eu não consigo pensar uma coisa fake pra ele. Não sei. Ele pode montar, criar uma armadilha fake, né? Pode, uma armadilha fake ou um bicho fake também. Não precisa ser um bicho ser verdadeiro. Pode ser tipo, você montar lá um espantalho que tem a cara de orc, alguma coisa do gênero. Sim, tá aí, bem pensado. É, acho que pode ser ele criar um espantalho com cara de orc. Se for ele mesmo fazer. Tá, onde você quer pôr isso? Tem sala 1, 4, 5, 7. E você pode colocar com as nas outras salas também, perigos adicionais, se quiser. Ah, você só... É que assim, pra entender, na hora que for rodando, cada sala, você só vai poder usar a invocação gratuita de perigos que estejam naquela sala ou algumas outras coisas que algumas coisas mais gerais. Vocês podem colocar os seus pontos de destino e tal. Ah, e lembrando que nesse lado do Martin, você vai ter que pôr o arco fajuto. Uhum. Não, o arco fajuto eu já imagino onde eu vou botar. Mas... Tá, beleza. Eu não sei se vai. É um orc ou alguma coisa. O problema é que do lado da menina é fake. Do lado do cara, tudo. Eu vou botar na sala. Na sala 7. Deixa eu só ver aqui quais são as. Como é que tá aqui. 7 é do Barton. Tá. Tem algum perigo fake na sala do. No Marte, lado do Marte? Marte? Não, nenhum dos dois. Nenhum perigo fake. Só você pôs R$2, o lobo e o dragão. Sim, na sala 7 eu vou colocar o orc. Tá. Espantalhos. Tá. Faz um teste então. Deixa eu ver, pra você montar isso, eu vou considerar que a dificuldade é razoável e que vai ser por cuidadoso. Tá. Menos um. Ah, e aí, você quer fazer sucesso com estilo? O que você quer fazer? São custos, não. É, eu vou querer usar um aspecto pra revolar. Que o aspecto tá nunca se tem corda demais. Acho que ele tipo, vai buscar mais cordas mais material e tal. Mais vai material. Pra rerolagem ou vai querer mais. É, vai ter que ser na rerolagem, não vai ser suficiente. É. Só mais dois, não. Pode rerolar. Tá. E aí? E aí? Você vai querer falhar? Eu não posso usar um aspecto pra botar mais dois, né? Porque já foi rerolagem. Pode qualquer outro aspecto, menos não se, nunca se tem corda demais. É, claro. Sei, talvez um aspecto de mateiro pra saber qual é o melhor lugar pra colocar o orc espantado, pra esconder o espantado. E como é a cara de um orc e tal, beleza. Você zerou, você não tem mais ponto de destino, vai pra mais dois ou rerolagem? Acho que mais dois, né? Mais dois. Sim. É, ok. Lembrando que isso é um perigo fake, como foi um sucesso normal, não tem invocação gratuita. Ok. Tá bom, vamos lá. Max, okay. O que você... Alô? Oi. Não, agora é você. Max, quem vai agir do teu lado? É o tio ou o Samir? Tá. Eu tava pensando, vamos lá, Eduardo, vamos pensar junto aqui que as salas estão acabando. O que eu tava pensando em colocar na sala 1, um perigo fake, falando alguma coisa, brincando com a ideia da Excalibur. Tipo, de tirar uma espada da pedra e seguir em frente, que é até bom que a gente já dá arma pra ele brigar com o lobo e já não machucar o seu amigo, o Shifter lá. Ah, entendi, uma espada na pedra. Isso. Eita. Ok, entendi a ideia. Espada na pedra, ganha, ganha espada falsa. Ok. Não sei, o que você acha? Acho que vale a pena? Eu acho que vale a pena. Beleza. Ah, então, tudo bem. Então eu vou considerar que vai estar junto também o arco. Tá bom? Não, eu colocaria o arco fajuto na 7. Eu também, eu deixaria na 7. O arco espantado. Depende, sei lá, faz uma ilusão do orc, como se fosse o pessoal tirando, ele vai lá, mata e pega o arco fajuto pra... Tá bom, entendi. Ok, faz assim então. Quem vai montar isso é o tio, né? Né? Seu Samir. Samir. Beleza, então deixa-me ver. Como isso é um obstáculo que vai ter que ter uma cara muito bacana, eu vou considerar que é uma questão de criar vantagem por estiloso. Okay. Vai ter que ter aquela aura tal de mistério, não sei o que lá, e a dificuldade vai ser razoável. Normalmente, na maior parte das coisas, é em dificuldade. Eu tô jogando com as dificuldades mais baixas, que são coisas que são mais ou menos simples de serem feitas. Pode mandar bala, Max. É, vamos lá. Tô no dia 3, Carvalho jogando. Mais dois, certinho. Mais dois certinho, você vai querer o empate? Com o empate eu ganho um impulso, né? Vai ganhar um impulso. Você acha que é o suficiente? Eu acho que sim, porque eu uso esse impulso pro... Tá. Eu preciso criar esse impulso agora ou... Não, esse impulso vai ser na hora que for usado. Você pode usar na hora, vai usar no final, na hora da aventura. Tá, imagina que é tipo, a hora que o cara puxar a pedra... Nada. Na hora que for puxar, vai estilhaçar essa pedra e... Essa pedra que tá meio fajutona. Beleza? Tá. Deixa eu fazer uma pergunta, se dá pra melhorar um pouco aqui. Eu podia colocar, além da lenda da canção que guia os corações puros, alguma coisa sobre uma espada também, que eu vou cantar. Pode, na taverna é sobre a lenda. Tá, isso então, é narrativo. Lá, Então depois. Tá, depois aí vai ser uma rolagem de criação de vantagem. Uh-huh. Que aí de repente eu posso jogar pra essa sala. Mecanicamente isso funcionaria. Tecnicamente isso funcionaria. Beleza. Então ok, vamos lá. Trabalhar. Beleza. Tá, já foi o Samir. Agora é o Fesnair. Vocês têm duas salas ainda pra encher e vocês podem melhorar as coisas assim, nas outras. Enquanto isso, vamos fazer o seguinte pra tocar o barco. Vamos fazer a ação do tio agora? Pode ser. Do dia 3. Assim a gente pode tocar o barco. Vai lá, pensando que você... Vamos lá, com a sala 4 e sala 5. É, ou você pode melhorar as outras salas também, fazer testes pra melhorar. Eu lembrando que a canção que... vocês... Oi, a canção tu, eu tô... Ó, uma coisa, eu tô considerando que a canção vai ser um perigo verdadeiro, de certa forma. Tá. É tipo, na hora que chegar lá, se eles caírem, vai ter alguma coisa que pode acontecer com eles se eles não forem o amor verdadeiro e tal. Entendeu? Tudo bem, maravilha. E ainda não tem, e não tem invocação gratuita nele. Ok. 4, 5, né? Beleza. O que o tio vai fazer? Voltei. O tio vai falar com algumas pixies, tá? Uhum. Pra elas ajudarem quando... Pra elas fazerem uma ceninha na sala 9. Na sala 9? Tá. Isso. Ok. Faz tipo o... seu... Primeira coisa. Por vocal. Tipo seu o quê? Ah. Aquelas... O pessoal fica cantando junto com o artista. Tá, fazer um back vocal pra tipo... Entendi a ideia. Ok, me faz um favor. Então, diga. Rola... Eu fiz aí, né? Vai ser por... Não, é o tio. É o tio. Não, o tio já não tinha... É o tio. Não, foi o Samir que tinha feito a pedra. Agora é o tio. Ah, é o tio agora, né? Tio. Ah, tá legal. Deixa eu ver o que dá pra ser feito. Olha só, você não usou ainda chamado das feras. Mas tudo bem. Vamos lá. Peraí. Você vai rolar pro estiloso, porque você tá tentando convencer pixies. Certo. E aí, o que você vai querer fazer? Vai rolar que contra pixies as pixies? Não é uma ameaça real, né? Então acho que não funciona pra sempre aqui. Tá, tudo bem. Rola então com dificuldade mais 2. É dificuldade razoável. Aquilo, né, Fábio? Pixies, pelo menos no meu mundo, no meu conhecimento, elas... Não, são ameaças sociais. Se nesse mundo for, aí eu uso a façanha. Você não sabe... em teoria, você tá convencendo elas a participar de uma ameaça real. Tipo, como se elas fossem cantar alguma coisa do tipo. Pra perceber se eles são ou não um amor verdadeiro e tal. Alguma confirmação de um... Eu acho que não, acho que vale a pena. Eu acho que combina, então. Vamos fazer com a façanha, então. Sobe pra mais 4. É isso? Uhum. Não, isso é uma invocação. Isso aí você traz elas. Eu tô considerando que você tá adicionando uma invocação gratuita direto. Tá. A ideia é o quê? Eu tô renomeando aqui Pixies da Canção do Amor Verdadeiro. Você quer melhorar suas chances nisso? Eu ainda não considerei isso parte da sua ação. Eu considerei que você usou na sua façanha. Tá. Quero. Pensa que é assim: melhorar. Você traz as feras e melhora. Tá. Tá. Agora você vai rolar então por estiloso, dificuldade razoável. Eu vou rolar pelos Pixies também. Tá. Na verdade, Só no estiloso, hein? Não tenho nenhuma bonificação. Não, eu tô rolando em segredo pra ver se você consegue. Tudo bem. Não tá muito em segredo porque tá no hangout. Vocês estão vendo? Putz. Então não olha lá no hangout, pelo amor de Deus. Tudo bem. Porque senão é sacanagem, gente. Não, vamos. Uhum. Relaxa, rolando aqui. Ai! Você quer utilizar ponto de destino? O que você quer fazer? Calma aí. É pro tio, né? É pro tio, vamos fazer. Tá, pelo amor de Deus, o menos 4 é de quebrar a perna. Tá. Vai querer usar a invocação gratuita? Ponto de destino? Ponto de destino pra fazer rerolagem. Tá bom. Qual aspecto você tá usando? Pode ser o domador também, né? Pode, sem problema. Você sendo um domador de feras, você conhece não só de feras, mas de... Você consegue lidar outros com animais também. De outras criaturas. Rerola então. Mesmo o bônus da tua abordagem da Vale e tal. Eu já sabia que a pessoa que recebeu o orçamento pode ligar. Eu vou dar uma... Beleza. 2, acho que dá pra trabalhar nisso. Tá. Foi um sucesso com estilo. Você vê que elas caíram na tua no disque-disque, adoraram a ideia e tal, e você ganhou duas invocações gratuitas desse negócio. Maravilha. Tá bom? Joga lá no... já tá no... lá. Ok. Vamos ver quem agiu. Tio, tá faltando só o Fezair. Fezair. Tá. O que o Fezair vai querer fazer nesse terceiro dia? Acho que o Fezair tá na hora dele criar uma ilusão. Preparar uma ilusão. Preparar uma ilusão pra sala 5. Tá, pra sala 5, beleza. O que você quer fazer? Como é que você. O que você tá pensando em fazer dessa ilusão? Não sei, tô pensando numa ilusão fantasmagórica, alguma coisa assim. Que é logo depois que o lobo escurece a floresta. Ah, uma visão fantasmagórica. Ah, pra consultar uma coisa que eu não disse ainda, é o seguinte. Algumas armadilhas fake, você tem que ter alguém pra acioná-las. Uhum. Então, digamos assim, que eu tô considerando o seguinte. Se você conseguir preparar ela, ela fica parada e tipo, a hora que rolar, então você faz algum gesto, alguma coisa que ninguém percebe, aciona. Uhum. Entendeu? Sim. Entendi. Rola pra mim contra dificuldade razoável, que dá vantagem de maneira estilosa. E você pode utilizar isso. Você pode utilizar a tua façanha Ilusões Muito Reais. Sim. É, a façanha eu uso agora ou posso usar depois da rolagem? Não, é. Você usa agora, junto com a rolagem. Agora. Tá, vou usar a façanha. Eu não escondi. Ok. 4. Tá, você conseguiu um sucesso. Você preparou a visão fantasmagórica, só que ela não tem invocação gratuita, porque isso é um perigo fake. Uhum. Tá, depois a gente melhora essa sala, então. Tem mais um dia, né? Mais dois. Estamos entrando agora no quarto dia. Quarto dia. Tá. Beleza. Ainda tem a sala 4, que não tem risco nenhum. Certo. E aí vocês podem começar a preparar as outras salas. O que vocês querem fazer na sala 4? É, quem começa? Pode começar, Eduardo. Eu vou, acho que, pensando em como é que eu melhoro as outras salas aqui. Tá. Tá, e quem vai agir primeiro? O Fezair ou o Carvajal? Eu acho que o Carvajal, ele pode criar uma floresta com árvores, com galhos que crescem e tal, pra buscar a menina, alguma coisa assim. Pra quê? É, árvores que se movimentam. Trazer tipo um zente, é isso mesmo? Não, como se fosse uma ilusão. É, como se fosse uma ilusão. Né? Não, mas o Carvajal não tem essa habilidade de ilusão, seria pro Fezair. Pode ser, mas pode ser um perigo, como você disse antes, né? Pode ser um perigo real, mas controlado, né? Uhum. Porque o Carvajal pode conhecer umas figuras da floresta pra fazer isso. Tá, tudo bem. Não, porque assim, ó, se você quiser dizer pra mim que você quer um negócio de Ents, não tem problema. Chuta o balde, cara. Porque já entrou como real isso. Tá, eu acho que as árvores andantes delas têm que empurrar a menina já pra sala das canções e tal. Ou então, tipo, na verdade seria mais interessante fazer ela segurando, porque tá na quarta, tipo, impedindo ela de avançar, a ideia é que ela não avance. Sim, é, pode ser. Tá, tudo bem. Então você vai criar isso como? É que. Deixa eu pensar como é que pode ser. Eu acho que pode ser uma conversa com as criaturas da floresta, algo assim. Tá. Como você pode tentar convencer elas, eu tô considerando que você vai poder utilizar sorrateiro. Sim. E a dificuldade é razoável. Entendi. Você quer fazer com que as criaturas da floresta comecem a manipular as árvores para que elas empurrem a menina, isso? Isso. É isso. Tá. É minha última tentativa. É a última sala. É. 5. Uhum. Sucesso com estilo. 2 invocações gratuitas. Beleza. Olha só, com isso a gente já tem, digamos assim, a dungeon pronta. Onde a gente não tem invocação gratuita? Não temos na espada, não temos nos espinhos, não temos na visão fantasmagórica, no orc e no orc espantalho. Vocês vão querer melhorar algum deles? Vocês ainda vão querer melhorar essas coisas, certo? Claro. Uhum. Ok, vamos lá. O Carvajal já não agiu. Já não age mais. Já acabou na quarta, no quarto dia, já foi a ação dele. Você agora, tio. É tio ou o Samir quer agir primeiro? Tá. Ou quer fazer os dois tio... como uma ação só com o tio Work? Calma aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas salas. Pra ver como é que... Aham. Tô aqui, tá vendo aqui aí no view, né? Sim, sim. Se vocês não estiverem vendo, me avisa que eu passo tal a sala. Não, eu vou. Vamos fazer o seguinte, Fábio. Eu vou fazer aquela música que eu disse pra criação de impulso com o Samir, pra geração de. Pra geração não na sala, mas de repente alguma coisa que dê pra usar em toda a dungeon. Você vai querer preparar tipo um clima. Isso. Na dungeon, é isso? Exatamente. Tá. Clima psicológico, não físico, tá? Tá. É, a música é sobre a Dungeon. Bom, aqui ele não tem uma regra, eu tô trabalhando o seguinte, esse aspecto rola... Tá, isso você provavelmente vai ficar tocando, né? Isso. Eu vou considerar o seguinte, você tá preparando isso e você vai tocar enquanto tiver rolando a aventura, ok? Eu não vou nem pedir depois pra você fazer roleplay pra não ficar parecendo alguma coisa saída do Monty Python. Mas vamos lá. Ah, mas ia ser legal. É que ia ficar meio complicado. Às vezes eu acho que essa é uma coisa que às vezes no roleplay ficar o tempo todo fica sacal. Vai lá. Dificuldade razoável contra teu. É, pro tio, né? Eu vou considerar pro estiloso, né? Porque você tá preparando essa canção. É pro tio, não, pro Samir. É, pro Samir. Então tô considerando pelo estiloso. Certo. Não conta a façanha. Não conta a tua façanha de meu melhor novo amigo. Então é só mais 3. Eu tô gostando. Tá. Você vai querer sucesso custo. O que você vai querer fazer? Os dados não tão legais comigo hoje, viu? Sucesso a custo. Sucesso a custo? Uhum. Tá legal. Eu te dou a invocação gratuita na dungeon, mas eu tô com esse sucesso a custo. Na verdade, eu tô com 2 sucessos a custo em cima do Samir, né? Isso. Tá bom. Tudo bem, Samir já era. Tô vendo que vai quebrar uma cortinha. Carvajal. O Carvajal já foi, né? Já foi. Então, Fezair, você quer melhorar alguma das que não tem invocação gratuita? É esse orc espantalho aí, eu quero melhorar. Tá, a dificuldade é razoável contra uma. Contra teu cuidadoso. Fezair. Mas é. Cuidadoso, tá bom. Tá. 2. Dificuldade razoável. Empate ali. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Me dá um instante. Fake. Tai ganha boost. Mas tá, a forma que eu queria melhorar era tipo criar uma ilusão de que o orc é mais real, assim, tipo. Não, eu sei, eu tô considerando isso à parte. Eu tô considerando isso à parte. Como não tem aqui pra empate ele dar um impulso, eu tô considerando que tá adicionando uma invocação gratuita nesse teu aspecto. Uhum. Ok, beleza. Quem tá faltando agir é o teu tio, né? Não, é o tio. Isso. Que o Samir já teve outra... Agora, o que o tio vai querer fazer? Ele vai tentar melhorar a tentação da Esfinge. A tentação da Esfinge? Isso. Tá bom. A dificuldade é razoável e tal. Deixar uma esfinge mais esfinge, né? Isso. Beleza, faz o teste. Qual? Abordagem? Cuidadoso com dificuldade razoável. Essa é uma coisa que às vezes é melhor cantar numa dificuldade básica. Assim é, só tem pra tua abordagem. Se você quer considerar alguma outra coisa. Tá. Dois. Caiu na mesma situação do... Agora há pouco do Fezair. Não, no teste anterior. Tá bem. É, criar um impulso. Tá legal. Quinto dia, e tem um pequeno problema, né? No quinto dia, normalmente no último dia, antes da aventura, acontece um trequinho. Que assim, a coisa começa... Tipo, vocês estão há 5 dias montando essa masmorra, né? Você acha que as coisas não ia acontecer algum problema enquanto estava montando isso? Ah, sim. Deixa-me ver. Uma tribo de... Deixa eu ver. Eu vou dar um para cada um, assim fica mais rápido. Uma tribo de orcs resolve entrar. Eles viram o orc verdadeiro, o espantalho. Então estão indo para lá. E aí, Carvajal? Eu vou deixar isso pro Carvajal e pro Jezair. Orc espantalho. O que vocês vão querer fazer? Uma tribo de orc foi pra lá. Vocês vão querer... Diz o que vocês vão querer fazer com esses orcs. É, vamos ter que parar esses orcs, né? Como os orcs não são muito... Mas como vocês vão parar? Quem disse? Bom... Pensa o que você quer fazer. Só porque é orc você já vai chegar quebrando tudo? É, então, vamos tentar conversar com esses orcs aí. Falar qual que é o problema, o que tá acontecendo, o que... Eles... nós não comida, nós precisa trabalho, nós procura comida, pedaço aqui bom, floresta, não. Você vê que o negócio deles é assim, eles querem comer, eles querem comida, tal, tipo, parece que é uma época assim meio ruim de comida mesmo, você pode tentar negociar alguma coisa. Como é que a gente tá de verba? A gente não usou nada. Não, não usou nada da verba. A gente pode usar a verba pra dar comida e convencer eles a trabalhar pra vocês. Até dar um upgrade na sala do Orc ali. É. O que você vai querer fazer? Pensa que o Carvajal e o Fezair tá agindo junto. Tá. Primeira coisa, quem que vai estar agindo? Quem que vai estar negociando? Fezair ou Carvajal? Deixa eu ver aqui. O Fezair. Fezair? Tá, beleza. Então o Fezair é o negociante. É. Ah, tá. Putz, eu tô com um problema aqui pra entrar. Faz assim, você vai querer. O Carvalho vai trabalhar em conjunto, certo? Sim. Ok, a dificuldade é cuidadosa contra o líder dos orcs. Eu tô rolando pelo líder dos orcs. Só um minutinho pra achar aqui o cuidadoso. Ou você quer usar outra abordagem? Se você quiser usar outra abordagem, me conta como e aí a gente vê. Lembra, assim, ó. A abordagem que você usar, o Carvajal não pode estar com um medíocre pra entrar pro teamwork ser considerado, entendeu? Uhum. Então, essa abordagem tá bom. Com cuidadoso, né? Tá, então você. Então fez a enrola com cuidadoso. Eu tô colocando mais um do teamwork do Carvajal. Tá. Tudo bem, deixa eu me ver. Oh, isso é bonito. Sucesso com estilo! Sucesso com estilo tranquilíssimo. Olha só, deixa eu explicar o que acontece. Ele cai na. Eles sabem desse ritual, sabem que é mais ou menos a época e tal. Eu tô topando o seguinte: eu tô dando três invocações. Tem um detalhe: ele vai passar pra real e vai virar uma tribo de orcs. Beleza? Beleza. Tá com quatro invocações gratuitas nisso, nessa tribo de orcs. Beleza. Eu dou um total de quatro invocações gratuitas. Vamos lá. Tá, isso foi o Fezair com o Carvajal. Tio e Samir. Os espinhos que vocês tinham colocado tá parecendo umas cobras venenosas tentando montar ninho neles. O que vocês vão querer fazer com essas cobras? Você vê que assim, ao mesmo tempo que tá formando um ninho de umas cobras que surgiram nesse ninho de espinhos, nesses espinhos. O que vocês vão querer fazer? Cobra venenosa, né? Você não sabe. Você quer arriscar? Eu quero com o tio descobrir se elas são venenosas primeiro. Tá, então com o tio você vai rolar com uma dificuldade. Vai rolar o teu esperto contra uma dificuldade de cuidadoso. É contra cuidadoso, dificuldade razoável. Ah, muito bom. 4. Sucesso. Você sim é uma cobra venenosa. Só que tem um detalhe. Você sabe que apesar de venenosa, isso aí eu vou considerar uma inversão. O tio, eu tô dando o seguinte: se você utilizar o teu negócio das feras, você pode utilizar o teu negócio das feras pra colocar. Pra controlar elas. Tentar controlar elas. Vai virar um perigo real a sala. Mas você pode. Você pode melhorar suas chances. Tudo bem. Pode ir aí. Tá, faz um teste de razoar. Agora faz um teste pelo Samir, pra ver se ele consegue contribuir com essa história. Ou você quer fazer um teamwork automático? Eu quero fazer um teamwork. Tá, então foi por cuidadoso o teste, tá? 5, foi um sucesso com o estilo. Então foi duas invocações. Caiu na mesma situação, mas duas invocações gratuitas. Na verdade, são. São três e eu tô mudando o tipo de fake pra real. Ah, bom. Tá. Ok. Feito o setback, a gente tem uma possibilidade que é o. Depois do setback, de um último esforço noturno, vamos dizer assim. Vocês vão dar uma varada de noite. Pra de repente dar uns últimos ajustes. Vocês querem fazer isso? Ou quer simplesmente, ok, acabou, vamos descansar, amanhã tem a bagaça começa. O Samir vai passar a noite na taverna tocando a música lá do. Colocando tipo, a cidade no. Colocando a cidade. Pilha. Colocando a cidade na pilha pro festival. Ok. Faz um teste de cuidadoso, que as pessoas vão querer estar mais ativas, né? Ok. Sim. A tua dificuldade pra isso vai ser estiloso. E eu tô. rola o teu estiloso, que eu vou rolar pela cidade. É, tá todo mundo na expectativa pelo festival. Rola. Ah, sucesso com estilo. Isso foi lindo. Ó, então, eu tô colocando outros dois da música sobre a Dungeon, é sobre o... Eu tô colocando isso no Amor Vence Tudo, porque é parte da história que vocês estão criando, né? Beleza, vamos. Ok. Olha só, o arco fajuto eu vou tirar fora. As todos esses três aspectos que estão no início, que é o do bosque, o Amor Vence Tudo e a música sobre a Dungeon, vocês vão poder utilizar a qualquer momento dentro da Dungeon, desde que vocês expliquem, beleza? Tudo bem. Ah, peraí. Isso foi ação do Samir. O tio vai descansar? Tá. Quem descansou, ganhou um ponto. Tá, tudo bem. Carvajal e se Fezair. O Carvajal com certeza vai descansar. Tá, e o Fezair? O Fezair eu tô pensando. Você ainda pode tentar um teste pra melhorar alguma coisa. É, você não tem como melhorar essa visão fantasmagórica ilusória aqui. Tá, ok, faz um teste com uma dificuldade razoável do teu estiloso. E vai considerar as ilusões muito reais de novo. Tá, mais dois. Estilo. 5. Ok, foi um sucesso com estilo. Você colocou. Como ela é fake, você colocou um sucesso. É 2. É fake, é 2. Colocar 2, beleza. E o Carvajal foi dormir, né? Ok. Carvajal e tio ganharam cada um ponto de destino. Vamos lá. Agora é a hora do vamos ver. Basicamente agora vocês vão ignorar as fichas de vocês. Agora é só o que vocês conseguiram de impulso e tal que vai valer, beleza? Beleza. Exceto em algumas situações que eu vou explicar mais pra frente. A multidão tá vindo, subindo, todo mundo assim, o que vai acontecer? Vai ser legal? Não vai ser legal? Que é um ritual que todo mundo espera o ano inteiro, porque tipo, é um negócio que tem um lado meio Jogos Vorazes, entende? Tirando o fato que ninguém morre, tem um lado meio Jogos Vorazes do negócio. As pessoas tipo, acabam se machucando. Tem uns malucos apostando, quem vai perder um olho primeiro? Quem vai sair correndo? Vocês vão realmente se encontrar? Tá bom? Sim. Ok. O Kaiden. Lembra que eu falei do Cai Dentro e do... Canta como uma, igual uma princesa? Aham. Uhum. Isso, quando vocês forem agir... Porque assim, agora é o, digamos assim, o Lord Martin e a Lady Ardas. Quando um deles for agir, vocês podem utilizar as invocações gratuitas ou pontos de destino que vocês tenham através dos desses aspectos. Entendeu? Sim. Beleza. Ok, vamos lá. Vocês chegam, todo lance, o Sarek comenta sobre o ritual, você começa a cantar sobre o ritual. Eles, aí cada um vai para um lado do bosque, tem aquele negócio que é um bosque grande, vai os dois para cada lado. Aí o cara toca uma trombeta, tudu, aí começa. Agora é uma coisa que eu tenho que perguntar para vocês agora. Quem tá entrando com quem? Ou, tipo, vocês vão querer entrar, todo mundo vai querer entrar na dungeon pra servir de chaperone, se não for quem vai, porque os outros podem atuar por detrás dos panos também. Ah, eu esqueci um detalhe também. Peraí, deixa eu ir com calma. Primeira coisa, vamos decidir quem vai com quem. Provavelmente, opa, fala. Eu acho que o Samir vai com a Lady. E o tio fica de fora ou vai com o Lorde? Como o é que vocês tio fica... O tio fica de fora. Sim. Tá, meio que cuidando das coisas, ativando a armadilha e tal. Uhum. Lembrando que vocês têm aquele negocinho que comunica um com o outro, né? Beleza, então o Samir tá com a Lady e o tio tá com o Lorde, beleza? Uhum. Samir, eu tenho uma má notícia. Sim. A Lady resolve trazer o irmão dela. E o irmão dela é um típico geninho. E pior, esse cara é esperto. Ou seja, mas ele vai ficar de olho. A família começou a impor o Sarek, até fala, gente, eu não pude fazer nada. Tipo, é um cara que vai ficar abusando da cabeça de vocês, tipo, pra indicar que é pra tentar mostrar que isso tudo é uma grande trapaça. Eu posso. Ah, e pior. Eu posso jogar um Lero pra cima do irmão? Ainda não, calma, deixa eu explicar a situação inteira. Isso é o chamado cético, é o cara que tá descendo junto com a com a Lady pra ver o que, se não estão tentando passar o rodo. Porque ele sabe que existe... E um detalhe, ele é um druida em treinamento. E ele tá convencido de que, tipo, não tem essa de passar a mão na cabeça, não. Tem que pegar se é pra ser, tem que ser. Tem que respeitar os rituais. É. Não, tem que ser certo o negócio. Tipo, só porque a irmã dele... Na verdade, você sabe que deve ter alguma coisa de inveja nessa história toda, mas, tipo, ele vai pegar pesado caso tenha algum problema com o ritual, né? Tá. Ok. Então o Samir vai entrar com a Lady e com o irmão dele. Dela. Dela. Beleza. Do teu lado, quem vai entrar com o Lorde? O Carvajal ou o Fezair? Ou vai entrar os dois? O Fezair pode invocar as ilusões dele se ele estiver lá dentro? Pode. Pode, de repente, dar ruim, do tipo, alguém perceber, mas sim, pode. É, não, então o Fezair Tá, o Fezair fica de fora, então vai entrar o Carvajal. Beleza. Do outro lado do Lorde, vem a irmã do Lorde. Com um detalhe, vocês ficaram sabendo recentemente que essa irmã tem um lance meio Cersei. Meio o quê? Ela tá, Cersei. Ela rola um boato de que ela é chegada, ela gosta do Lorde Martha. Ah, tá. E não gosta da... Tá rolando um lance meio incestuoso, né? Dizem que a mina gosta do cara, apesar do cara não corresponder por ser irmão. Entendeu a ideia? Beleza. Alright. E agora começa a descer. Mas por que ela tá ali? Ela quer morrer junto com o irmão? Não, ela quer provar que tudo isso é uma farsa e com isso provar que a Lady Ardens não é digna. Ah, sim. Porque assim, vocês sabem que esse lance de montar masmorra é uma coisa que apenas aventureiros inescrupulosos que desejam muito dinheiro, grana a custo de pessoas inocentes fazem, né? Sim. Tipo, vocês jamais fariam esse tipo de coisa. Imagina. Ok, vamos lá. Começando. Primeira parte. Agora vem a regra... A ideia é o quê? Por que eu falei que tem o fake e o real? Porque conforme vocês vão colocando os desafios e os caras vão passando, a dificuldade vai ficando cada vez maior de impressionar. Entendeu a ideia? Vocês têm que ir impressionando, dando a impressão. Porra, a bagaça é séria. Primeira sala. Deixa eu rolar. Primeira sala do... Esse rolamento vai estar em aberto. Eu só rolo 4 DF. Eu tenho que... É sempre de 2 em 2. Começa em razoável e vai aumentando em mais 2 a cada sala do mesmo tipo que passar. Ok. Eu tive um mais um. O que que vocês podem utilizar? Vocês não podem utilizar abordagens. Beleza? Ficou claro? Tá. Impulsos ou invocações gratuitas, vocês só podem utilizar aqueles relacionados àquela sala. Pontos de destino de vocês, vocês só podem utilizar relacionados a aspectos que estejam valendo naquele momento. Seus aspectos não contam. Mesmo sendo dos personagens que estão, digamos assim, dentro da dungeon. Entendeu? Entendi. Uhum. E vocês podem utilizar esses aspectos que estão lá no início, aqueles aspectos que estão da dungeon sobre como um todo. Ok, vocês têm mais um. A espada na pedra, ela tem um impulso. Tá, e vocês podem utilizar. Repassar pra mim o impulso, a regra do impulso, o que que é? Vai sumir depois de usado. Some depois de usar. Você não tem como depois, digamos assim, dar algum salsifufu pra trazer essa coisa de volta. Ah, alguns outros aspectos vocês conseguem usar, tipo, por exemplo... O das cobras. Se depois por algum motivo vocês quiserem utilizar a invocação gratuita que tenha sobrado, vocês podem tipo, porque as cobras seguiram a gente e usar as cobras por algum motivo, entendeu? Isso aqui. Já no caso da espada, a hora que, se você usar o impulso, é tipo, o cara vai arrancar essa espada, sair andando com a espada falsa e tipo, a pedra vai virar poeira. Uhum. Vocês vão querer usar o impulso? É, na verdade aqui é mais, seria o Carvajal que iria decidir. É você, Eduardo, você quer usar o impulso? É, eu acho que, na verdade, eu não posso usar o impulso pelo Fezair, né? Fala que eu não entendi, o que que tá, qual é o problema? Ah, eu não entendi muito bem. É, me explica aí. O impulso nada mais é que um aspecto de uso único, é, de forma geral. Ah, isso aqui. Ah, então tá, você vai... É, vamos usar esse impulso aí. Ok. Tá legal, no que você... agora me descreve então o que que vai acontecer. O cara foi lá, pegou a espada, como é que ele vai... O que que vai acontecer nesse uso da espada? Eu acho que ele vai... Bom, a pedra vai exercer uma certa resistência, mas ela vai, tipo, quebrar na hora que ele tirar a espada. Tá, beleza. Ele... Ah, ele puxou. É, brá, estourou a pedra. Beleza? Ok, eu posso adiantar. Tá, vai lá, vai lá. Isso foi pra mais dois, foi um sucesso. A Lady Martha, a irmã estilo Cersei, não ficou nem um pouquinho impressionada com isso, beleza? Sim. Tipo, ela ainda tá achando que tem algo errado nessa história toda. Ah, ok. Vocês seguem adiante pelo lado do Martha. Agora vamos pro lado da Arda. A primeira são os espinhos e as cobras, ok? Uhum. Deixa eu rolar por ela. Zerou. Ela tá tentando caminhar por entre os espinhos. Você vai querer que ela... pra passar, lembra, é dois nesse primeiro e vai somando quanto mais a dificuldade. É o tipo de desafio, beleza? Certo. Ok. Você vai querer utilizar invocações de aspecto aqui? Pra ela passar esses espinhos e as cobras? Assim, o que acontece? Acho que tem que deixar primeiro ela sofrer um pouquinho, né? Pro irmão ver a veracidade do teste. Mas depois o Samir, tipo, né? Chega nela, mas Lady, meio que dá uma iazinha pra ela. Lembre-se da história de Lady XPTO e a sua para conseguir passar pelo bosque e feito tal coisa. E aí ela faz essa coisa e o caminho se abre. Tá, ok. Você vai usar uma invocação gratuita? Vai usar quantas invocações gratuitas? Duas? A invocação da sala mesmo. Certo, mas quantas? Tem três. Vou usar duas. Duas, que aí ok. Rolou quatro. Né? Garante a vitória. Beleza. Deixa eu me ver uma coisinha. Ok, eu não vou utilizar nenhuma... O problema é o seguinte. Quando você passa pra impressionar, ou o cliente ou você toma um ataque que é igual à dificuldade do lugar. Ok, você vai deixar pra ela levar o ataque ou você recebe o ataque? Eu recebo. Você recebe? Eu não posso fazer o irmão dela receber? Não, não pode. Não droga. Pode ser o cético. Não agora, pelo menos. Tá, okay. Não é só pra ele ver que ele não era bem-vindo, mas tudo bem, eu tô. Tá, mas. Tá, dois. Rola então uma abordagem tua. Eu vou considerar o seguinte, vai lá. Você tá com o Samir. Do teu lado foi o tio que foi dentro, né? Foi o. Não, foi o Samir. Foi o Samir? Beleza. Isso. Ok. Lembra aqueles dois sucessos a custo? Sim. Tô usando ele agora pra aumentar o ataque em 6. Vou usar os dois. Vou usar um só, beleza. Tá bom. Aumentei o ataque pra 4. Você quer se defender? Qual abordagem você vai usar pra se defender? Como é que você foi lá, digamos assim, dar uma ajuda pra ela? Pra ela passar pelos espinhos? Foi na... Acho que entrei esperto, né? Foi mais ou menos dar um conselho. Tá bom, faz então o teu rolamento. Tipo, pra falar como esperto, pra defesa, tá. Eu considero que foi agilidade. Tá, então foi com ágil, então? Não, esperto. Vamos lá. Ou pra falar com ela sobre o que ela tem que fazer, seria uma rolagem esperto. Pra me defender do ataque da cobra, seria ágil. Não, então você... Não, você não vai... calma, deixa eu explicar o porquê disso. Enquanto você foi falando, você pode fazer assim. Enquanto eu fui falando, fui mexendo, aí que você recebeu o ataque da cobra. Entendeu? Acho que entra em aí conta então. Na defesa. Não, pode ser por esperto, tipo. Enquanto você foi falando, olhou, aí de repente a cobra começou a enroscar, você tentou tirar e coisas do gênero. Ah, beleza. Vamos por esperto, então. Tá, rola por esperto. Ok, você levou... 3. Você levou 3. Vai marcar na caixa de stress? Eu vou... pegar uma consequência suave e... E a caixa 1. E a caixa 1. É isso? Tá. Uhum. Ok. As cobras não chegaram a te machucar, mas você está todo ralado pelos espinhos. Na hora que você foi tentar se desenroscar das cobras e desenroscar ela, você tirou a... Você acabou se ralando todo. Entendeu? Entendeu a ideia? Sim, eu colocar de consequência tonto. Assim, o que você queria... Pergunta do veneno das cobras. Veneno das cobras? Então tá, pode ser. Fica a seu critério. Ok, vamos lá. Deixa eu terminar de resolver. Mas a parte ruim é essa. A parte ruim é que assim, tem uma coisa importante. Depois, mais pra frente, as vitórias vão contar. Ok, segunda a vitória foi. Beleza, segunda sala real. É o lobo que vai escurecer a floresta. Sim. Ok. Só que é o seguinte, eu não tô considerando um lado e o outro, tô considerando como se fosse uma sequência. Então você vai, a dificuldade aumenta agora. Uhum. Vamos ver. É pra mais 4. Foi pra mais 2. Out. E aí, o que você quer fazer? Como é que você quer discriminar essa coisa? Você vai querer falhar? O que você vai querer usar de aspecto pra rodar nessa coisa? Você vai querer passar? Vai querer falhar? Tipo, dar uma atemorizada, o que você vai querer fazer? Eu acho que o lobo tem que dar uma atemorizada no. Tem que, tipo, esse fato de deixar a floresta escura, tem que deixar os a Cética e o Martin e o Lorde apavorados, é. Tá. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Ele não fala em caso de empate, mas eu vou considerar o seguinte: empate igual sucesso. Eu lembrei que eu tinha marcado que ele não dizia o que acontecia em caso de empate. Eu tô considerando empate igual sucesso. Você vai querer usar a invocação gratuita do lobo? Sim. Pra fazer essa. Ok. Tudo bem, com isso você tem uma vitória. Como é perigo real, você ou o Martin recebe um dano de 4. Quer que seja você que receba ou quer que seja o Martin que receba? Eu. Só você? Tem que falar. É o Carvajal, né? Uhum. Como é que você vai fazer pra. Diz como é o que. Você vai fazer uma luta mais ágil? Me diz como é que você vai proteger então o Martin. Basicamente, lembra, você é um chaperone, você tem que proteger ele. Sim. Eu vou me jogar em frente ao Martin. Meio que tapar os olhos dele pra ele, tipo, não ver o uivo, etc, não ficar tão apavorado. E aí, ok, beleza. Agilidade. Rola então, com ágil, rola mais 2. Deixa eu ver se conta com uma a façanha não conta. A façanha que não conta. Não conta, vai, rola. 1, ok, você quer usar algum ponto de destino, alguma coisa pra regular, ou quer aceitar o dano? Você vai receber 3. Sim, sei. Eu posso pegar uma consequência suave. E caixa de estresse 1? Caixa de estresse 1. Ok. Da mesma forma, posso então descrever? Pode. Tá, da mesma forma que aconteceu com o Samir, na hora que você foi proteger o lobo, tal, ele tinha a combinação tal, metamorfo, só que o que acontece? Ele pegou um pouquinho mais do que deveria, então deu uma. Você recebeu uns arranhões. Aham. Uhum. Beleza? Beleza. Ok. Pode ter arranhão, hein? Ah, tá com os arranhões aqui. Beleza. Vamos lá. Aí o estresse. Você já notou? Já marquei os. Ok. Olha, lembra que você poderia ter utilizado o Cai Dentro, mas você utilizaria o ponto de destino seu. Sim, sim. No caso do Carvajal. Sim, eu sei. Eu não. Só tá, tem beleza. Um ponto de destino. Ok. Sala 4, do lado da Arda, são as árvores andantes manipuladas pelas criaturas. E agora a coisa vai ficar bem complicada, porque tá em mais 6 a dificuldade, por causa que vocês tiveram já pegaram 2 salas reais com vitória. Seguinte, se vocês toparem derrota, a dificuldade não aumenta, entendeu? Entendi. Beleza. Conceber, na verdade. Seria uma concessão, na verdade. Vocês não... Conseguiu 2, eu tive 2 no rolamento. Você quer pegar invocações gratuitas pra melhorar a chance de passar ou você quer falhar? O que você quer fazer? Quanto que tá a dificuldade total? 6. E tem 12 invocações nas árvores andantes, mas o amor vence tudo, o bosque e tudo mais. Vai, Fábio, desce um pouquinho a tela pra eu ver as salas aqui. Obrigado. É onde eu pus verdadeiro é real. Deixa eu até marcar aqui de novo. Tá. Ah, sim, só pra eu fazer eu considerar umas coisas aqui. Aham. Uhum. Vocês têm que entender. Esse é o problema. A ideia é que a coisa vai escalando mesmo. Tipo. Vira gestão de recursos, isso, né? Vira mesmo uma gestão de recursos. Nossa, 1, 2, 3, 4 ainda. Vamos lá, o nosso objetivo é ter mais vitórias do que derrotas. Idealmente, lá na frente tem um último teste que vocês têm que passar, que considera as vitórias e derrotas e algumas outras coisinhas. Por exemplo, se eu fizer a derrota, não importa se é uma derrota por 2 ou uma derrota por 8. É, basicamente não. Tá. Só pra entender um pouco, porque foge um pouquinho do feito clássico isso. 2, 4, você já gastou. Não sei, eu tô pensando, a gente queimar esses dois. Vamos lá, Eduardo, dá a sua opinião aqui. É, eu tô pensando em queimar os dois em. As duas invocações. É queimar uma do bosque e uma do amor. Pra quê? Pra jogar um sucesso com estilo? Não, porque. Ah não, empate é vitória, né? É, empate é vitória. É, na verdade aqui no livro ele não dizia, mas eu tô considerando porque justamente que eu tô com esse problema com essa regra. Pode ser duas invocações da sala, uma do bosque. E uma do bosque, eu vou fazer isso então. Uma da sala e uma do bosque? Duas da sala e uma do bosque. Duas da sala e uma do bosque. Ok, deixa eu me ver. Duas na sala e uma do bosque. Ok. Deixa eu me ver. Beleza. Ok, vamos lá. Agora tem um problema, vocês conseguiram vencer. O bosque, as criaturas da floresta foram pegar, começaram a agarrar ela, tipo, você não irá seguir adiante, você não irá. Aí vocês foram puxando. Me diz uma coisa, você vai receber 6 da moleira, ou ela? Quem que você quer que receba, você ou ela? Se for você, me diz o que você quer, como é que você vai se defender. É, lembrando que é só o Samir que pode utilizar o dano. Uhum. Só um segundo. Ok, isso é o cúmulo do... Vamos retorcer as regras. Mas eu vou atuar enquanto eu tomo o dano. Em que sentido? Me explica enquanto exatamente o que você... Enquanto eu tô apanhando, eu digo, não, ela precisa encontrar o amor verdadeiro. Siga adiante. Você quer fazer isso pra defender com o estiloso? É isso? É, eu sei que é o cúmulo do... negócio, mas pela graça... Tá valendo, manda bala. Rola 4DF, soma teu estiloso e vamos ver o que acontece. 0? Você quer usar... Eu posso usar um... Um ponto de destino pra rerolagem? Pode. Não, não tá... Peraí. 0? Você usou dois da sala... Você usou um da sala e um bosque. Não, dei dois na sala. Dois na sala? Você não usou o bosque. Ah, e um tá do legal. Bosque. Dois da sala e um do bosque. Isso, olha só, pela descrição que... Tá, não, você tinha dois no rolamento de impressionável. Você podia usar só dois. Você não viu que tinha do lado dois? Você não precisava... Calma, não é 6 mais 2? É, 6 mais 2, é 8. Aí deu sucesso garantido, tranquilo. Beleza. Deu 8. Ah, tá tudo... Ó, olha só, eu vou fazer o seguinte, pelo que você fez, você pode utilizar o Amor Vence Tudo. Que cê, digamos assim, você tá. Sabe aquele lance do cara que faz uma mentira tão grande que começa a cair na dele? Sim. Começa a cair na mentira? Eu também tá meio nessa. Você quer utilizar pra tentar uma nova rerolagem? Pode ser. Ou de... Não, uma nova rerolagem. Tá. A rerolagem? Aham. Uhum. Tá, rola. Vamos ver se melhora pro. 3. Ah, um pouquinho. Ainda. Ainda assim você recebe 3 de dano. Tá. É o Carvajal, é o Samir, né? Você quer receber 3 no estresse 3, porque senão você vai ter que pôr estresse 2 e receber condição moderada. Ah, eu posso colocar tudo na moderada também. É, ou tudo na moderada. Você quer tudo na moderada? Tudo na moderada, eu ganho uma condição sangrando. Sangrando? Beleza, tá com uma. Tá sangrando. Tá, os galhos tal te arranharam bastante, você tá muito machucado. Além de tonto pelo veneno da cobra, você tá muito machucado. Beleza? Aham. Uhum. Tá. Tá bom, deixa eu ver o que eu vou fazer agora. E a coisa tá ficando aí pro... Próximo é um perigo fake, que é a visão fantasmagórica. É a visão fantasmagórica. Só teve um fake, é outro fake agora. Tá, vamos lá. Eu vou rolar agora pra ter a impressão. Caraca, velho. É 4 e 4, nem precisa fazer nada. Você vê que a hora que aparece assim, a vulto, ele olha assim, o Martin chega assim. Saia da minha frente, sua abominação! Volte para o inferno! Aí ele sai voado com a espada e... Tipo, até o Fezar que tá fora, você vê que ele fala, é agora, ele solta, ele faz... A ilusão desaparece, você vê que fez aí, fez a ilusão desaparecer. Uhum. Não precisa nem... Ok, já era. Não precisa... É, a vantagem é que as fake não tem backslash, que é o que tava acontecendo desses danos. Ah, sim. O ruim é que tem a questão da escala, é por isso que é perigoso, entendeu? Sim, é, era a sala que eu tava mais, com mais medo. Tá, agora é a tentação... Tá, tentação da Esfinge. É o último da Arda. Zero. Ah. E é 6 a dificuldade. A vantagem é que é fake. Você vai querer utilizar as invocações e tal? Eu acho que eu vou usar as duas da sala e o Amor Vence Tudo. As duas da sala e uma do Amor Vence Tudo, né? Beleza. Foi o suficiente. Você vê que a Esfinge chega lá, é... Eu vejo em você que você está... Eu não vejo em você um verdadeiro amor. Não vejo em você aquilo que realmente é necessário para o perigo e para o ser algo realmente importante, para de que você tem algo realmente importante no coração. Aí ela começa... Saia da minha frente, Esfinge! Eu realmente amo, meu amor! Não sei o que é que você começa a dar uma ajuda. Aí a Esfinge... Agora eu percebo a verdade. Pode seguir adiante e que seja o seu amor seja digno. Com como isso. Como é que tá o Arden, irmão dela com tudo isso? Tá bem assim, olhando snob e tal. Ele até olha assim, tenta olhar na esfinge pra ver se acha alguma coisa de centauro e tal. Ele tá com a pulga atrás da orelha, mas vocês chegam no. Porra, tô sangrando o cara num. Cara, Rodrigo, dá um rio aí, pô. Ele acha que você combinou isso. Ele acha que isso tudo é uma grande farsa, entendeu? Pô, cara, nem pra me dar um tá. Kill, hein? Outro guindinha de... Não, ele tá... Tá. Deixa eu ver. Não, ele não é um druida em treinamento. Nem sei se ele tem a magia de cura. Aham. Ok. Deixa-me ver. Agora o problema é que esse mapa vai ficar uma coisa bem complicada a partir de agora. Vamos lá. Próximo perigo é a tribo de orcs. É um perigo real. Que já vai pra mais 8. Sim. Teve um. Vocês precisam de 7 pra passar com uma vitória pela tribo de orcs. Vocês vão querer marcar todas as caixas do orc? É, se a gente marcar todas, a gente passa. Ok. Beleza. Essa é a parte boa. Vocês conseguiram mais uma vitória. A parte ruim é o quê? Toma backslash. E aí? Mais 8 na moleira. Como é que você vai se defender? Você vai jogar esse mais 8 pro Martin ou vai querer deixar por conta do... Não, acho que a gente pode jogar esse mais 8 pro Martin. Porra! Vai jogar o mais 8 pro Martin? Eu acho que o Martin morre. Calma aí, morre, deixa eu 3, ver. 2, 1, 3, 6, não. É, ó. É, você tem que pensar que ele não tem caixa completa de stress. Nem nada, ele tá. É um NPC. Sim. É. Ele, na verdade, tem uma ficha similar de PC. Só que ele não tem... Deixa eu ver o que vai acontecer. Você vai querer jogar mesmo pro Martin? Ele pode jogar um aspecto. Não, a gente pode jogar um aspecto nele. Não, eu vou jogar com o Carvajal. Vai chamar no Carvajal os 8? Então eu vai. Eu não posso chamar em quem tá de fora, né? Não pode chamar em quem tá de fora. É, então, vou chamar no Carvajal. É. Bom, agora ele vai. O Carvajal vai responder com agilidade, né? Vai, tipo, tentar... Tá, tudo bem. Chama no... Tá, vai no ágil. Alguma coisa que eu possa usar? Rola. Tá. Eu posso usar o nocaute gentil? Pera aí, deixa eu ver. Eu acho que normalmente não, mas deixa eu ver... Olha, normalmente não seria, porque você estaria atacando. Eu vou considerar que nesse presente momento pode, porque você tá também, digamos assim, você não tá com o objetivo de matar os orcs também, né? Tipo, os caras vão ficar bem pau da vida assim, tipo, ah, ele contratou a gente e depois matou a gente. É, mas é bom que não fale no final. Vamos lá. Tá. Tranquilo. Você passou assim, você pegou as suas cordas, você saiu correndo, deu umas amarradas, os caras, pô. Tipo, fundo ele tá até sussurra. Isso não no plano. É. No plano. Eu vi que ele não. Fala até meio. É, no plano não. Aí tipo, ok, mas você passou ileso por isso. Por essa situação. Você. Até você ficou meio assustado, porque tipo. Sabe quando a coisa parece que tá. Não tá calhando? Deixa ele ver agora. Sim. Tá legal. Deixa eu ver o que eu vou fazer agora. Mas se a gente for seguir, seria as pixies. Ah! Olha só, deixa eu dar uma olhada. Você tá, tinha me falado agora há pouco, né, sobre o... O que que acontece? Chegou num ponto chamado twist. Tá vai rolar um twist nessa bagaça toda. Primeira coisa, cada um de vocês, inclusive quem tá fora da dungeon, ganha ganha um ponto de destino, certo? Certo. O que acontece? Você tinha me perguntado se aquele druida tinha percebido, né? Uhum. Ele olha pro lado justamente num dos momentos em que o tio está passando pelo lado. E aí, ele chega assim, ele sai pela floresta, pelo outro lado, não pelo, digamos assim, pelo corredor que vocês estão andando. Ele sai pelo bosque e vai atrás do tio. E aí, o que, que você vai querer fazer? Tipo, ferrou. O cara vai descobrir a tramóia toda e a casa cai. Agora você pode agir com o tio, mas cada ação tua é um ponto de destino que você tem que usar do tio. Tá. Só pra agir. Tá. Com o Samir eu vou seguir reto. Vou seguir com a. Com a Lady. Você já chegou no final. Ah, tá. Já chegou com a Lady. Tá. Agora que. Na verdade, agora que você se deu conta de que o Lorde lá tá. Na hora que você foi lá questionar com o druida lá se tinha alguma magia, você viu que o cara saiu andando por aí. E o tio percebeu ele entrando. E aí, o que, que você vai querer fazer? Na verdade, o tio não viu ele ainda. Você acha que ele viu o tio e tal? Você vai comunicar pro tio isso? Você pode pelo aquele... Pelo aquele headset. Pelo né? É, pelo amigo de tio. Vou tentar me comunicar com o tio. Ok. O tio, ele ouve assim, ele ouve uns chiados e tal. Porque aí você percebe. Lembra que ele... Eu tô dando mais um ponto de destino pro Samir, pro tio, pro Fezair e pro Carvajal. Por quê? Lembra aquele lance ele que eu falei? Sempre funciona. Exceto quando não funciona. E não funcionou. Que bonito. Ok. E aí? O tio ouviu alguma coisa de... Ele... E aí, o que, que o tio vai querer fazer? Ele... O tio não faz a menor ideia de onde ele tá, de onde tá o cara. Você vai querer fazer o quê, o tio? Aquele momento que eu revelo o meu lado caótico, né? Ele é um druida. Ele afloresta o território dele. Aham. Uhum. É... Você vai largar largado mesmo? Vou largar largado. Ah, eu tô te dando mais um ponto de destino pro tio e tem um detalhe. O druida Ardans sabe. Ok, ele descobriu que é tudo um fake, cara. Ele foi, ele encontrou os líderes, tá? Porque os líderes lá da floresta ficaram observando, né? Posso te dar uma má notícia? O aspecto do bosque tá bloqueado. Vocês não podem mais usar ele até o final da aventura. Ah, bom. Tá bom, bem. A gente trocou. Tá. Na verdade, assim, a gente trocou 3 invocações por 4 pontos de destino. Então, pra o que não pode agir? Lembra que o tio não pode agir. Ah, sim. Ah, Fezair. Não, peraí, Carvajal. Nessa hora, enquanto vocês estavam lá se recuperando contra os orcs, a Lady olha assim, ela olha com um olhar de desprezo e fala: por que você está deixando esses orcs nojentos saírem fácil? Tipo, os caras saíram fugidos. Meio amarrados e tal, mas saíram fugidos. Mas você vê que só que eles estão assim, só com as mãos amarradas, mas tipo, saíram correndo. Você vê que ela saca a espada e fala: eu não vou deixar um orc nojento escapar dessa floresta. Você deu um puta azar que ela, além de tudo, a mina é orcofóbica. Ah. E aí? O que, que vai acontecer? Porque o Carvajal não pode. Vai querer ir atrás? Ou vai pra. E o Fez. O Carvajal vai puxar uma corda e prender um orc numa árvore. Tá, o que que você quer? Pra quê? Pra ela matar? Não, vou falar pra ela, ó. A gente vai deixar esses orques presos aqui. O que nós temos que deixar é seu irmão encontrar o amor verdadeiro dele. Você vê que o tom dela é de ódio mesmo. Ela não quer nem saber, ela quer matar o orc. E pela armadura que ela tem, ela sabe muito bem matar o orc, diferente do irmão. E aí, o que você vai fazer, Carvajal? Você vai segurar ela? Porque basicamente ela. O que você vai fazer? São quantos orcs? É uma tribo comum, uns 6 orcs. Não é muita coisa. Tipo, em 2 golpes ela acaba com eles. Tá, eu vou prender um orc e vou falar, se é pra te deixar feliz, a gente pode deixar um orc preso pra você aqui. Se é só isso que você quer. Você quer um... Você vai deixar o... Ela... Você vai deixar pra ela matar um orc? Pô. Como é que você vai explicar pra tribo? Ah, isso a gente vê depois. Tá legal, né? Eu vou deixar um ponto de destino. E esse orc está morto. Não vou nem enrolar nada. Ela tá morta. Ele tá morto. Isso piora a situação, porque a hora que os orcs escutam isso, os orcs voltam. Pau da vida. Você quer... O que você quer primeiro? A notícia ruim ou a notícia ainda pior? A notícia ainda pior. Os orcs voltam pau da vida pra cima de vocês. Eu tô colocando aqui uma sala 8A. Por quê? Porque essa tribo de orcs voltou furiosa. Com o mesmo número de invocações que ainda tinha. PS, essas invocações você não pode usar. Uhum. Na verdade, não é que é uma sala 8A. Ela tá aqui. Você vai ter que lidar com o dragão e com a tribo de orcs. Sim. O dragão você tem controle. A tribo de orcs não. Sim. E aí? E deixa aí eu ver primeiro. Calma aí, deixa eu ver primeiro a impressão. Opa, peraí, não. Aqui. É que a impressão ela. Ai! -2. E é o perigo real. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Tá no quinto. 10, -2. -12. E aí, o que você vai fazer? Bom, eu vou... Bom, primeiro vou tentar fazer com que o dragão afugente os orcs. Não, ele tá fingindo. Ele não tá sabendo dos orcs. Os orcs... Eu vou piorar a situação que os orcs estão atacando ele. E o... Vai virar um samba do crioulo doido isso aqui. Com perdão do termo. Mas, tipo, os orcs estão atacando o dragão e estão atacando você. E aí? Sim, bom... Primeiro, bom, vamos colocar o Lorde pra atacar os orcs também. Tá, tá, mas olha só, tem 12. Você vai querer receber um tanto desse dano e deixar outro tanto pro Marta? Sim, tem tá, que dividir beleza. Esse dano, dá pra dividir, né? Na verdade, dá pra você receber inteiro. É que você tá falhando essa sala. Uhum. Essa sala tá flopando, vamos dizer assim. Você vai receber 12 na Murica sem nada. Porque o dano você vai receber de o dano, na verdade, é assim, se você topar, sair, digamos assim, flopar essa sala, você não recebe o dano. Você não recebe o backslash. Digamos assim, é você e todo mundo tá dando pinote. Você vai largar o dragão e a tribo de orcs se pegando de pau. Uhum. Bom, mas eu tenho que garantir o dragão, garantir que o dragão vai sair vivo dessa história. Não, assim, você quer que o dragão saia vivo? É só dizer. Se você flopar, a gente vai chegar à conclusão de que não deu certo, o dragão vai fugir, a tribo de orcs vai sair atrás, mas tipo, ele vai sobreviver. Sim, não, mas não quero flopar nessa sala. Dá pra... Não sei. É que, bom, olha só. Pode apresentar os orcs. O Lorde e a menina, o que eles estão fazendo? Eles estão tentando lutar contra esse dragão e contra essa tribo de orcs. A orcofóbica tá lá matando orc. Sim. Tá, então... Bom, a menina... Tipo, eu vou simular um ataque aos orcs. Pra que todo mundo ataque os orcs. Tá, beleza. Ok, vamos lá. Então, todo mundo vai atacar os orcs? Uhum. Beleza, deixa eu fazer uma coisa. Eu vou considerar que você vai poder utilizar os orcs, a tribo de orcs nesse caso. Já que você não quer flopar, você pode utilizar todos os X da tribo de orcs. Sim, vou usar todos os X. É, porque aqui já dá 6... Aí se eu usar os dois do dragão maligno, dá 10. Empata, dá sucesso. Sim. Essa é a parte boa. Porque lembra que deu -2? Daria 12 -2 dá 10, que é a dificuldade. A parte ruim é, agora vem a distribuição do dano. Eu posso usar o aspecto do cai dentro do... Pode, com um ponto de destino teu. Sim. Eu vou considerar o seguinte. Você vai dividir igualmente o dano entre você e... Eu loto, sim. Vai, então é 5 pra cada um, beleza. Eu tô utilizando isso pra invocar ele e o Jamie Roll pra ver se ele vai defender. Ok, você vê que apesar de tudo, ele sai levemente chamuscado. Então, tipo, ele até... Ele é durão, cara. Uhum. Na verdade, parece que a irmã dele tá até um pouquinho pior que ele. Tá mais chamuscada que ele. A orcofóbica. Até porque ela tava mais descendo porrada nos orcs do que se preocupando com o dragão. Você tem que absorver 5 de dano. E aí? Sim. Deixa eu pegar uma ficha. Tá, eu posso absorver 5 de dano em... Eu já tenho uma consequência suave, né? É, o Carvalho, suave e já marcou a primeira de estresse. Você pode marcar, você pode receber uma moderada e marcar uma das outras caixas de estresse ou receber uma severa. Sim, eu vou receber uma consequência severa. Tá, ok. Oh, é. Bom, o que você quer que tenha acontecido com ele? Eu posso colocar. Você pode colocar. Bom, coloca, vamos discutir isso aí. Pode ser. Eu tô achando que assim, nessa fusarca toda, você foi desmembrado. O teu braço bom foi pro saco. Sim. Todo mundo lá naquela confusão, de repente, quando todo mundo olha, você tá gritando. O teu braço direito, onde tava a tua espada, virou o cotoco. Aham. Uhum. Bom, já sabemos que não é fake, né? É. Ah, ok. Acho que é de boa, de boa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A última sala, Pixie da Canção do Amor Verdadeiro. Ela é 12. Só uma pergunta antes. Eu não posso usar um aspecto pra diminuir o meu dano, não? Pode. Não. Pode utilizar aspecto pra... Continua valendo. Aspecto reduz em mais 2. Reduz em 2 o dano. Pede né? Enrolamento. É. Que aí pode considerar que foi pra moderado com uma luxação. Sim, é, mas eu tenho que ver qual é o aspecto que ele vai usar aqui. Mateiro, ué. É, mateiro. Que ele, tipo, se tá bem no na floresta. Sim. Beleza. Ok, então com isso... Assim, apesar da fusarca toda, foi muito melhor do que poderia ser. Sim. Ok. Os pixies do amor verdadeiro são... A real, ela é real, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 de dificuldade. Vou rolar agora pra ver como eles se impressionam com isso. Ai! Que azar. E aí, o que vocês vão fazer? Olha só, vocês têm ponto de destino. Vocês podem usar os pontos de destino de vocês em cima de aspecto que exista. Ó, vocês têm 3 mais 6, 12. Tá em 14 a situação que vocês precisam cobrir. Tá, e a música sobre a Dungeon? O que, que é esse aspecto aí? É, dá pra fazer também. É aquela... É uma musiquinha pra criar clima que o Samir tinha criado. Tipo um som ilusório que ficou tocando o tempo todo na Dungeon. Então, vamos lá, a gente coloca a música da Dungeon. Tá. O Amor Vence Tudo, os dois. As duas, beleza. Tá, vira 8. Não, vira 6, desculpa. Uhum. É, 10, 12 e 14. Não, desculpa, não, 8, 10, 8, 12. 10, 12. Ainda tem mais 2. Vocês podem utilizar. Lembra que você falou do canto igual uma princesa? E o canto igual uma princesa. Isso, beleza. Samir, aí 2, 12. Deu. Essa é a parte boa, mas lembra que tem backslash, cara. Como essa cena tá todo mundo junto, vocês podem dividir entre vocês dois. É Carvajal e Samir, ou vocês podem dividir entre os quatro, os dois. Eu acho que dividir entre os quatro dá 14. 14 dividido por 4 dá 3, e alguém vai ficar, dois vão ficar com 4 e dois vão ficar com 3. Vocês dois ficam com 4, eles ficam com 3. Tá. Olha só, a má notícia é vocês dois vão receber condição severa. Eu posso tomar as duas de estresse também e sair de cena. Não, não pode, é uma só. Vocês não podem ser... Ah, vocês vão aceitar ser derrotados agora? Vocês dois? E não, tipo, eu posso... Fala. Falou, vamos lá, tem que Samir. Tomar 4. Aham. Uh-huh. Eu posso tomar a 2 e a 3. Não, você não pode tomar... Estresse é só uma caixa por turno, por ataque. Ah, você tá, tudo bem. Você vai querer receber a severa ou vai querer ser derrotado? O que você quer fazer? Tá, calma aí, vamos pensar. O Fezair não pode criar uma ilusão nessa história e diminuir o estresse? Vou tentar chamar o Fezair na... Tá, queima um pouco no... no radinho, beleza. Marca um ponto de... Eu tô considerando um ponto de destino pra agir, pro Fezair agir por fora. Aham. Uhum. Rola A ideia é que assim, essa ilusão é pra vocês se protegerem, né? Porque isso tá muito magnânimo, tipo, vocês estão meio chocados também. Não, na verdade não dá pra rolar porque isso é do backslash. Se vocês rolassem, ia aumentar só o sucesso, mas não ia mudar muita coisa. É, e diminui em vocês dois. O quê? Diminui não, o aspecto dele, diminui em dois o backslash. Não, não tem como diminuir o backslash. Só quem tá na sala é que sofre o backslash. Peraí, me dá um minuto, deixa eu confirmar aqui. Se bem que assim, eu vou fazer o seguinte, considerando uma regra especial. Situação especial. Até porque já estão muito estragados, não quero acabar com isso tão detonado. Deixa eu fazer uma coisa. O Fezair pode agir, sabe como? O Fezair e o tio? Se eles queimam um ponto de destino cada um? Pegando o druida Ardens e fazendo ele calar a boca pra vocês poderem utilizar. Ah não, pior que é os. De repente o bosque com criaturas mágicas. O bosque com criaturas mágicas daria. Mas o bosque com criaturas mágicas tá bloqueado. É, a ideia é o quê? O Fezair e o tio vão lá pra liberar esse aspecto de volta. Eles queimam os PDs, a gente tira o aspecto do druida Ardens. Pra convencer o druida. É. Sim. E desbloqueia. O que você acha? Pode ser. Pode ser, pode ser. Tá. 5, 2, tá. Desbloqueado. Ok, vocês vão querer marcar as 3, que aí eu vou fazer o seguinte, considerar que nesse caso específico dá pra usar aí pra aumentar o resultado vocês não testaram ainda, né? Vocês não testaram o dano, esse que é o detalhe também, eu tava esquecendo. Ó, é o seguinte, vocês vão ter que testar então pelo poderoso do Carvajal e do... Ai, caramba. Samir. Do Samir. Pra ver se vocês resistem, digamos assim, àquela epicitude toda. Entende? Carvajal, deixa eu ver. Então, 2. 4. Ok. Aguentou. 4 menos 2. Você... Não, é poderoso, menos 4. Era 4 que você tinha que aguentar. Vocês tinham que aguentar. É, poderoso. Posso usar a minha façanha? Qual? De chamado das férias? Não, não pode. Ué. Ai. Ponto de destino na vida, meu chapa. É, vamos lá. Ponto de destino, vamos pular de novo. Você quer pra rerolagem? Qual que é a dificuldade base? É a mesma. É, você tem que eliminar aqueles 4 pontos. Tá. É, continua valendo a mesma coisa. O problema é que o meu poderoso é... Medíocre. É medíocre, não me ajuda. Essa é... É, mas não tem o que fazer. A não ser que você consiga me explicar por que você consegue resistir usando outra abordagem. Mas eu tô rolando com o tio, né? Não, na verdade é com o Samir. O tio não tá rolando aí, não. Tá. Você quer alguma ajuda? Eu tô pensando. Eu pensando assim, é que eu não... Não, isso não pode... Fala! Não, eu tô pensando, não, mas as regras não permitem. É... Como... Fala. Rolaria o meu novo melhor amigo com as pixels... Eu criaria uma vantagem. Ah, não pode. Não daria nesse então, caso. Seria duas ações. Você já usou lá atrás. E já foi lá atrás. Acho que tem que ficar rolando dado mesmo. Torcer pra tirar um mais 4 aí. Mas não quer alguma abordagem? De repente usar alguma abordagem? Nada que eu consiga justificar a troca. Tá bom, então vai ser por medíocre do poderoso, beleza. É assim que caminha a humanidade. Nada que eu consiga. Um pouquinho bem de sorte. Tá. Fragilidade, né? Já que tá tentando evitar o dano. Sobe pra mais um. É porque, na verdade, não, por ágil não. É porque você tem que pensar que assim, isso é um dano mental. É tipo, elas estão cantando e até vocês estão chocados com isso. Então tão chocando caso que tá abalando a mente de vocês, entendeu? Se é mental, não é esperteza? Pensa, pode até ser. Tipo, você manter a cabeça friamente no lugar. É, normalmente seria poderoso, mas por esperto também pode ser. É uma boa justificativa. Vou ter que eu trouxer o meu livro do acelerado aqui pra ver aquelas regrinhas. Mas acho que é esperteza a rolagem. É, então vamos trocar aqui. Vai, troca por esperteza então. Mas ainda eu tô considerando um ponto de destino que foi pro espaço. Aí rola. Aí sim. Quatro, escapou de boa. Tá. Ok. Quando você... Basicamente estamos acabando, o que acontece é o seguinte. Terminou essa aventura toda. Vocês anularam o Ardens e tal. Explicaram a situação pra ele. Ele até entendeu. Que tipo, havia uma... Não era tipo, vocês fakearam total, mas tipo, havia uma ordem de que os filhinhos não se machucassem. Tá, vocês trouxeram o filhinho de volta, beleza, não caíram no nojinho. Porque alguns, eles sofreram alguns arranhões, mas nada que foi o suficiente pra ser considerado machucado de verdade. Então não caiu no nojinho, nenhum dos nojinhos. Vocês usaram as duas habilidades especiais deles. Certo. E conseguiram os 9 sucessos para mais 18 e mais 22. Porque cada um dos... vocês. Porque o que que acontece? Agora tem um último desses rolamentos de 4, de 4DF, que é os rolamentos de impressão, que é para decidir o que aconteceu, como eles se sentiram depois de tudo, entende? Para 9 salas, a dificuldade é 16. Vocês estão com 22. 21. Cara, tranquilo. Sucesso com estilo no final, assim. Mesmo com esse menos um, você vê que até o Sarek ficou impressionado, tal, ficou aquela coisa muito mágica. Toda a cidade, ninguém, assim, o único que percebeu que era o Ardis, tipo, relevou, sabe? A mulher lá que gostava dos orcs, tá, tipo, tem um tanto de espada orc, sangue orc na espada e tal. Basicamente o que acontece é que vocês conseguiram receber mais dinheiro do que estava prometido, entende? E ainda economizamos com os orcs. Na verdade, nem tanto. Vocês pagaram o mesmo tanto pra... Vocês pagaram um pouco mais, mas foi o suficiente pra os orcs não ficarem tão putos de terem metade da tribo deles chacinada. Daquele pessoal que tava sendo chacinado. Sim. Eles não ficaram tão putos, mas tipo, não gostam de vocês. Olhar pra vocês com cara de não gostar. Pergunta final: o que cada um de vocês fez com a parte de vocês da grana? Eu tô falando os PCs, ou seja, o Fezair, o Carvajal, o Tio e o Samir. É bastante grana, vocês podem decidir como vocês querem, digamos assim, torrar essa grana. Eu acho que a gente tem que comprar, contratar um healer pra colocar o braço do... Não, o braço dele, braço, só no show. Colocar de volta no lugar. Beleza. Essa é a primeira coisa, então eu tô renomeando aqui. Tudo bem, a gente não vai continuar, mas seria algo assim, braço dolorido. Sim. Estaria curando essa moderada, os arranhões e tal, o resto teria curado já. Sim. Ah, tá. Vocês vão pra além da óbvia bebedeira na taverna, o que que vocês vão fazer? O Samir provavelmente tem o conto dessa história toda, né? Ah, sim. Com isso ele ganha mais dinheiro. O Tio... Pra falar. O Fezair, ele começa a ter uma ideia de criar um parque, um parque de dungeons de ilusões. Tá. Boa. Fazer esse esquema, tornar isso uma profissão. Tornar isso design, uma profissão. Dungeon design. É, legal, exatamente. Gostei. Uma boa. O Carvajal vai entrar no dessa startup medieval? Sim. Beleza. Samir e Tio estão juntos ou tipo, cada um vão querer fazer outras coisas? O Samir, sim, ele vai entrar porque ele vai ter um pacote Plus, que quem os nobres saem com uma canção de suas aventuras nas dungeons criadas. Igual foi depois da Montanha Russa. Exatamente. É. E o Tio também participa. Ele meio que não tem pra onde ir, ele vê os amigos se organizando, ele meio que se resigna continua na party. Beleza. Porra, ficou legal, cara. E aí vocês ficaram sabendo de um novo serviço aí, de um pessoal que tá querendo fazer uma despedida de solteiro numa dungeon. Só que isso fica pra uma outra história do Dungeon Tour Class. Dungeon Tour Limited. Beleza. Ótimo. E aí, gente? Agora que a gente já encerrou a aventura, o que vocês acharam? Vocês gostaram desse sistema, desse cenário novo aí? Vocês acharam que faltou alguma coisa? Vocês se sentiram confuso? Fala assim, ponto bom, ponto ruim. Vamos gostei. Falar assim meio... Eu gostei bastante. Eu achei a parte do backstep um pouquinho desequilibrada, que você de repente tem que enfrentar um 14, 15, se o número de alvos até pra frente acelerado. Isso. É, do twist. O twist, o problema é que o twist, ele sempre, no livro ele já diz isso, que o twist é pra acontecer o mais perto possível do final. Nunca no final propriamente dito, mas sempre mais próximo do final. O problema é que assim, o pessoal já tá um pouco assustado, de repente, chega no final, aí realmente vira uma questão de gestão de recursos. Às vezes vale a pena falhar nas salas iniciais. É. Um final tão complicado. Ou então, de repente. Entendi onde você quer chegar. Ou então fazer uma coisa que vocês poderiam ter feito. Ao invés de vocês terem tido toda aquela dor de cabeça, tipo, chegar, pegar o Arden e fazer o que vocês acabaram fazendo no final. Entende? Para esse cara. Ah, sim, mas eu teria tentado parar ele já na entrada da masmorra. Eu ia jogar um Lero dizendo não, o ritual não fala disso. É, que no final. Falou da... É, que acabou entrando, né? Então aí já. O trem tinha partido. É, pensa assim, o cínico. Que esses dois personagens, eles não estão lá inicialmente pra ferrar vocês. Tipo, eles estão acreditando que é uma dungeon e tal, que era um ritual certinho. Tipo, só lá no final é que, tipo, eles vão arrumar alguma desculpa. Eles vão perceber que tem algo muito. Eles percebem isso. É que na verdade tinha outras coisas que poderiam ser feitas. Tipo, poderia ter colocado. Se eu fizesse twist um pouco antes, ter falado, vocês ter aumentado ainda mais a dificuldade dos testes de impressionar, entende? Ou então ter falado, ok, vocês estão vindo isso. Lembra aquela tribo orc? Eles chamaram mais um monte pra festa e tipo, piorou a situação ainda mais. A ideia é que piora, é tipo, sabe filme de, tipo filme de heist? Tipo Cães de Aluguel, Pulp Fiction? Ah, sim. Você faz as coisas, aí tá dando um monte de coisa ruim e a coisa piora ainda mais. É, a ideia é essa. Eles põem isso explicitamente no documento aqui que eu tenho, que é o do Dungeon do Playtest. Eles põem que a ideia é que no final a coisa vai piorar de alguma forma. Tipo, se fosse uma dungeon, tipo, vocês alugaram um pedaço pra fazer a dungeon, podia vir o senhor e ok, eu quero a grana do aluguel. Sim. Sabe? Então tem alguma coisa assim, bem tipo, ia dar alguma coisa que ia jogar a ilusão pro espaço. Não, mas eu acho que é um cenário interessante. É um cenário que eu acho que vai ajudar somente pra evento, mostrar pra aquele pessoal que é fã de D&D, tipo, só jogou D&D na vida, um pouco mais de fake. Eu acho que é um cenário de entrada bem interessante. E é aquilo, né? Quanto mais fake, melhor. Citando. É, quanto mais fake, melhor. Citando Fate Master. Citando Fate Master sempre. E você, Eduardo? Cara, eu achei a premissa muito bem humorada, eu achei muito maneiro isso. Eu gosto dessa pegada mais cômica. Mas, tipo, não sei, acho que a parte final ela pode ser um pouco mais trabalhada, assim, porque ficou meio com um cara de board game ainda, sabe? Ele fica com uma cara meio de board game mesmo. Que é meio complicada. Essa parte realmente é um pouquinho complicada, mas eu particularmente acho que, tipo. Se fazem tudo mais direitinho, não tem grandes dificuldades. Ainda mais. Mas não tipo, que seja ruim que também, né? É que aqui também eu acho. Opa. Também não acho que seja não é ruim, assim, mas não sei. Acho que pode ser uma lista de, sei lá, de passos pra você fazer uma sala atrás da outra, entendeu? Mas acho que com os passos bem definidinhos. Igual tem em Diáspora, que assim, ele inclusive diz, se você quiser invocar um aspecto, invoque agora. É que normalmente o aspecto. É que assim, algumas coisas que eu liberei, normalmente cada aspecto da sala só pode ser invocado naquela sala. Eu que deixei algumas coisas, tipo a questão da moça no bosque e tal, são umas regras alternativas. Pelo padrão, tipo, cada. Você só usa os aspectos relacionados aos desafios daquela sala. Sim. E parece que não tem um aspecto. Não tem essa regra alternativa do aspecto da dungeon, né? Isso é uma coisa criada, um aspecto geral pra dungeon. Até um criar vantagem, sei lá, com mais 4 de dificuldade inicial, mais 6. Alguma coisa que possa, uma carta coringa que possa ser usada a qualquer momento. Pode ser uma boa. Isso aí, como eu disse, como é um playtest, eu passei o link pra vocês lá na sala do Hangouts. Eu vou passar aqui pra do Hall 20. Vocês podem entrar lá e avisar que daí vocês postar que participaram do playtest, dar sugestões e tal. Entende? E colaborar aí com o cara pra fazer um sistema bem legal. Aí, ó, vocês viram aí, né? theatabletop.com/dungeon-tours-ltd. Beleza? Beleza. Bom, então acho que Uhum. Foi ótimo. Foi um prazer conhecer vocês também. É, foi legal pra caramba ter conhecido vocês. Eu vou dar um... Opa, não é isso aqui. Eu vou dar um print screen disso aqui que eu quero salvar pra documentação posteriori. É, e... Ah, legal saber também que o Max gosta de RPGs cômicos e tal. Eu gosto. Ah, sim. É, isso é legal porque vai todo mundo se interagindo. É, tamo junto aí também. Qualquer coisa que você quiser me chama também. Então é, acho assim, que por verdade, hoje... Assim, só pra terminar, eu queria dizer que é uma honra finalmente ter conseguido ter uma mesa narrada pelo Mr. Mickey. Desde que eu comecei a ouvir o Pitchmaster, eu falei, puta, eu quero sentar numa mesa com o Mr. Mickey, ver como é que ele é narrando. Agora a próxima missão é conseguir uma mesa com o velho Lich. Pô, legal saber. O velho Lich tá com um projeto aí também, de seria equivalente ao que eu tô fazendo, que é o do Mesas Predestinadas, que é o de mesa, de campanha dele também. Qualquer coisa, você entra em contato com ele, depois eu te passo em off contato dele, ou então você procura na comunidade lá, Rafael Santana Meyer, na comunidade Face. É, eu já joguei com ele, ele não mestrou, mas joguei com ele, é muito engraçado. Muito bom jogar. Aham. Então, bom, gente, acho que por hoje é só, né, gente? Falou então, né? Valeu. Beleza, então, gente. Obrigado, bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Tchau.